Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zelocada. Deram uma rota aí, mano. Eu sou... até me esqueci o meu nome, mas... Eu sou o Joel Suki. E os maiores heróis são aqueles que não falam. É mesmo, pai. Sobre Half-Life. Eu sou Vinícius Melo e é muito perigoso pra seguir sozinho. Aqui é o Jota e os caminhos do herói levam a Triforce. Aqui é o Vito Ferrolho e meu sonho é saber porque todo começo de jogo o Link tá dormindo, velho. Só uma foda, né, cara? É um cara caçado. Eu sou o Neto Maru e eu sei tocar flauta doce. E no episódio de hoje, vamos falar da maior franquia da Nintendo. Olha aí, rapaz. Do mundo. O Zelda, né? O Zelda, né? Cara? O Zelda não, porra. A Zelda. É foda, né? Aí é um dilema pois também. É. Quem nunca jogou com o Zelda? E vamos para mais uma semana de meus olhos, Zelacast. Vamos lá. Aí, vamos para os recados, Neto. A gente começa sempre lembrando, né, o pessoal, para não deixar de acessar diariamente a nossa página no Facebook, né? No isso. facebook.com/azileito. Exato, cara. Tudo que a gente posta por lá, né, e tal, você pode achar os nossos perfis de Facebook lá também, né? Tá tudo lá. É só o cara clicar, tem as notícias, atualizações, fotos, imagens... Tudo em primeira mão pro pessoal lá. Exato, cara. Seguir também o Azileitor no Twitter, o @Azileitor. E acessar o site, né, cara? Que é o mais importante de tudo. É, um dos mais importantes é acessar o site. E se você vai comprar alguma coisa pela internet, clique nos links da Submarino no site, né? Exato, cara. O cara pode clicar no link do Submarino e comprar qualquer coisa. É isso aí. Você clica, compra qualquer coisa lá e... tá ajudando a gente, inclusive a gente agradece quem já tá fazendo isso, né? Tem muita gente que já tá comprando, né? Isso, cara, já tem gente comprando. Um dos produtos mais comprados é, até hoje, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, cara? Você pode clicar lá no Submarino também, comprar o livro do Zelda também tem lá no Submarino, mano. É, a gente vai deixar o link, né, aí o cara clica e já... quebra, como é que se mata dois coelhos com uma cajadada, né? Zelda, The Legend of Zelda, Hyrule História, o livro lá que o Vitor Ferrolho tem, né, cara, que ele usou pra gravar esse cast. Tem lá no Submarino também, você pode comprar lá. É isso aí, clique aí, compre e se divirta, né? E a campanha Indique o Azileitor para os seus amigos continua. Indique lá o nosso podcast pra eles. Sim. E pra gente aumentar a nossa audiência, né, cara? O cara tem que aumentar, cara, a audiência. Pra você ter assunto, né? Você chega assim pra cá. Aí, mas ouviu o Azila da última sexta e tal. Pois é. Tu ouviu aquele, né? É mais animado, né, o cara e tal. Comentar os programas, refletir, né, junto com os amigos. Pois é, comentar lá no site também, né? Compartilhar as postagens, que é importante pra gente. É isso aí, de maneira geral, espalhe o Azila pra quem você puder, né? Pois é, e vamos para as vaziladas! Nosso amigo Júlio César diz: deixa eu anotar aqui duas vaziladas antes que eu me esqueça. Eles estavam falando dos filmes infantis que o Arnoldão fez e se lembraram de um filme que ele fez de Natal. Aí. Que tinha que comprar um brinquedo pro filho dele. O nome do filme é Um Herói de Brinquedo. É, o filme clássico. O Doug falou que era o último herói de verdade. E aí não tem nada a ver, né? A ver, né? Uma com a outra. A única coisa que ele acertou foi o herói, né? Também foi foda. O último herói de verdade, mano. Não tem contextualismo. Até porque os títulos de filme Aqui no Brasil, quando não é uma tradução literal, os caras vão querer dar uma adaptada, normalmente não dá muito certo, né? É, e fica acordado a ver, né? É, fica uma merda foda, mas mais um aí pro placar do Dougzão. Ele continua aqui. Onde ele confundiu um outro filme que o Arnold, que se chamava O Último Grande Herói. Ah, esse aí é aquele que o Arnoldão ali é um herói do cinema, né? E tem um menino que é fã dele e tal, vai pro cinema e tal, e entra dentro do filme, né, com o Arnold. Eu me lembro desse, esse aí é bacana, é um clássicozão dos anos 90, né? Pois 90, é. 80, eu acho. E pra fechar aqui, o Manel falou que o nome do filme era Meu Pai Herói. Meu Pai Herói da Davi. Inclusive, eu acho que isso aí deve ser uma novela, mano. Meu Pai Herói, né? Não, uma parada dessa. Francisco Coco, não é desse naipe aí, daí pra lá. Laerme aqui, ele diz: Joel, o moleque do filme do Falcão não é o Merlin Manson. A gente tinha discutido sobre aquele, sei se tu lembra, o filho do Falcão? Lembro, mas que? Tinha um dia desse, Falcão. Tinha me dito, mano, que aquele pivete ali, o filho dele, é o Merlin Manson. É, mas tu sabe uma parada massa do Falcão, mano? Não sei se tu assistiu recentemente. Eu não lembrava, não, mas aquele filme. O filme foi gravado meio que como um documentário, né? É. É uma parada tipo The Office, os caras lá no torneio, eles faziam tipo umas entrevistas com os caras falando da câmera e ah, tal. Ah, mano. Sei, eu tô lembrado dessa parada. É doido, achei irado essa parada aí, mano. É corra que só o cinema dos anos 80, 90 pode fazer, né? Pois é, né? Então não, o menino não é o Merlin Manson, filho do Falcão. Ele diz, o moleque aqui é o Danny Filth, vocalista da banda Cradle Filth. E aí o Vitor Ferrolho e o Paulo Lopes ainda foram lá nos comentários e disseram, não, tu é doido, né? Na verdade o nome do pivete é David Mendenhall. E hoje em dia ele é dublador. Poxa, vacilado dentro da outra, né? Laerme foi querer corrigir, aí tá aí, ó. Mas vamos pro Laerme. O Laerme tá automaticamente obrigado a fazer a dança da Anitta também. Se o pessoal for pagar. Caraca. Se lascou. Primeiro e-mail aqui é do Anderson Cardoso, analista de sistemas, 28 anos, São Paulo, capital. Vulgo Cardosão, né? Cardosão. Uma correção ao e-mail anterior que eu mandei, não é guelação, e sim guelação, no sentido de guelar, caguetar, dedudar, mano, aí eu estaria. Só estou, aqui a gente fala cabuetar, né? Só estou corrigindo porque vocês leram foi errado e ficou meio estranho. Beleza. Porque a gente recebe e-mail de várias partes do país e às vezes tem gíria que a gente não consegue compreender, né? A gente não entende, né? Às vezes é o cara que escreve errado, mas beleza. Bom, vamos ao feedback desse cast. Eu também, quando criança, tinha uma lista de filmes em um caderno e marcava de 1 a 5 estrelas os filmes que tinha visto. Até o momento, olha aí, a gente comentou que o Gaúcho tinha um caderno que ele escrevia todos os filmes que ele assistiu e o cara fazia a mesma coisa que o Gaúcho fazia, né? Ainda deve fazer, só que hoje em dia deve ser um arquivo de computador, né? É, pois é, né? Os filmes que eu ia comprar um dia e por fim os que eu nunca compraria. Os filmes que ele vai comprar, né? Ele vai comprar através dos links do Submarino do Asila, né? Exatamente. É, pois é. Meio mais barato e honesto de se adquirir filmes, né? Pois é. Hoje em dia temos IMDBs, Filmous, etc. para tal na internet, né? Os caras... deve ser os mesmos caras que escreviam um filme do caderno, né? Os caras criaram IMDB ali e tal. E hoje em dia eu tenho todos os filmes que marquei na minha prateleira e cada dia comprando mais, através dos links do Asila, do Submarino. Aí, olha, esse aí, que é. Esse aí que é o cinéfilo original, né? Pois é. Compro pelo menos uns 6 a 10 filmes por mês. Segue aí a minha lista de filmes que me marcaram. O Mentiroso, foda, né, cara? Esse daí do Jim Carrey. Esse aí é foda. Eu já ia confundir com o Pentelho, mas esse aí é foda. O Pentelho também é foda, né, meu também? Não, Pentelho é. Um Pentelho é com o cara Matthew Broderick, né? Não, aí... Matthew Broderick não, é aquele cara do... É aquele cara do Spawn ali, o violador, né, que foi o violador. Não, mano, tu tá confundindo com o Peste. Ah, é verdade, é vacilado. Esse é o Peste, o Pentelho é o Cable Guy, né? É, Cable Guy. Ele diz, a era do gelo, tomates verdes fritos, aracnofobia. Esse daí era puta que pariu. Aracnofobia, eu me lembro que no tempo que passava eu morri de medo desse filme, achava foda. Só que atualmente, mais adulto, eu nunca me arrisquei a assistir esse filme novamente, não. Eu chutaria aquela cena ali que o cara tá comendo uma pipoca e aparece a aranha dentro do saco de pipoca. Puta que pariu. Foda. Ele diz a casa amaldiçoada e Russian Institute level 1 ao 19. Filme mega pornoso. É. Grande abraço a todos vocês, olha aí. Próximo e-mail aqui é do Paulo Lopes e trabalhando em um hotel. Não entendi não, Paulo Lopes e trabalhando num hotel. Porque além de ser o Paulo Lopes, ele trabalha num hotel, né? Deve ser isso aí, né, cara? De dia ele é o Paulo Lopes, aí de noite ele é o cara que trabalha no hotel, né? É tipo o negócio do fantasma, né? Pois é. Paulo Lopes na cidade dele deve ser tipo uma tradição, né? Passada de pai pra filho e tal. Mas beleza. Bem, há alguns anos eu fui mestre de RPG do Paulo César. Eu teria. Paulo César, pra quem não sabe, é o vulgo PC de Nomen, né? Exato, cara. Olha aí, uma putaria. Então, eu tava aqui lembrando de umas histórias que aconteceram com ele nessa época. Tu vê que o e-mail também é bom pro cara desabafar, né? Pois é, né? Tem muita coisa a ver com o e-mail, com o programa anterior, né? Mas o cara conhece o PC e decidiu contar aqui a história dele. Vamos pois lá. É. Como vocês, pelo convívio, devem saber que o PC é meio doido, né? Que isso, cara? Não, mas ele é só um cara que vive sem limites, né? É. Bem, ele estava um belo dia na casa de um amigo dele, de nome Neném. Neném, né, otário? É, intimidade, né? Quando resolveram assim, sem ver nem pra quê, meter a peia um no outro. Brincadeira sadia, né, do PC. É, porque pra quem não sabe, o PC é um cara carinhoso, né, e tal. Pois é, né? Essa é a forma dele de mostrar o carinho dele, né? Pois é, mano. Nessa brincadeira, o PC foi pego em uma gravata e sufocado quase até a morte. Putaria, esses caras são foda. Ele desfaleceu por um tempo, é claro. E quando recuperou a consciência, disse assim: ei, neném, mano, tu é doido, mano. Cara, quase que eu morro, macho. Macho, eu vi aqui o Uber, ó. Já é loucura demais, ó. Obviamente essa história se passa no auge do Naruto, né? Pois é, né? Na época, pra quem não sabe, o PC era asilado nesse anime. Ainda é, né? Até hoje, né? É, ainda hoje ele é. Ele só não é muito satisfeito que ainda não apareceu nenhum ninja jurássico, né? Pois é. Sei, essas e outras histórias muito loucas do PC, depois posso contar mais. Como vocês viram, ele se envolveu em vários tipos de divertimento sadio. Pois é. Eis um anexo, manda uma foto do Jota de boné, né? Mais uma sessão da... do Jota, né? Do álbum Ache o Jota, né? Pois é. Clicou aí no link aí, tu ia putaria. Putaria, mas... O Bioba tem uma certa semelhança, sabia? Parece mesmo, mano. O cara foi notar assim, mano. Putaria. O Jotazão de boné, né? Tem o link aí embaixo, né? Do Jota de boné. E o próximo e-mail é do Gleison Belo. Como é, mano? Gleison Belo? Ah, não. Gleison Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Putaria. É porque a negada tá perdendo o costume de usar vírgula. É, mas a gente tem que pegar no ar. E aí, azelados, vou compartilhar uma história engraçada com vocês. O filme que me marcou literalmente foi o Robocop. No dia da estreia dele na tela quente. Vixe, Maria. Vixe, meu irmão, aí marcou mesmo, viu? Aí, muito tempo, viu? Isso aí. Só sabe que isso, inclusive, já é uma coisa saudosa, né? Pois é. Porque nunca mais ouvi ninguém ter aquela expectativa, mano, da tela quente e tal. É, mano, era um evento. Né, mas eu me lembro que quando chegava nessa épocazinha mais perto do final do ano, né, sei lá, setembro, outubro, que a televisão anunciava os filmes do fim do ano e tal. O Batman ia chegar, não sei o que, Homem-Aranha, tu é doido, que... macho, os caras ficavam fervorosos. É, meu cara, rapaz, o que que vai passar hoje na tela quente? Ficava assim, né? Era uma expectativa doida. Hoje em dia, mas infelizmente a televisão perdeu muito fôlego, né? É doido hoje. Meu pai foi colocar a TV do terreno de casa e estávamos, vixe, eu tô terreno de carro, aí a putaria. Porque o cara era um fazendeiro, mano. Devia ter aquele quintalzão grandão, doideira. Chamou todo mundo dentro do bairro ali pra assistir. É mesmo, né? Ele podia estar tentando montar um evento, né, e tal. É, assistiu o Robocop, né? Que não era qualquer filme, né? Era o Robocop. Estávamos sentados no sofá esperando o filme começar quando uma lagarta caiu da árvore do meu braço. Puta merda, uma lagarta, ó, mano. Meu pai, que tava fumando, eu cismei que ele tinha queimado o cigarro em mim. Eu estaria... Falei pra ele, ei, mas que abençoe. Tá me queimando com cigarro, né? E aí o cara vê que é uma relação sadia de pai e filho, né, mano? É, mano. O cara sente uma queimação no braço, pensa logo que era o pai que tinha apagado o cigarro no braço do cara. Quando depois vi que eu era uma, que era lagarta e não culpa dele, eu estaria. E sim, viu, mano? Aquelas lagartas onda de fogo, né, que deixam cicatriz, onda. Aí o nome dela, né? Mas um abraço pro pai do Gleidson aí também, né? Queima negado. É. Próximo e-mail aqui é do Emanuel Menezes, 14 anos, Fortaleza, Ceará, e com a profissão do futuro, hein? Jogador de LOL. Pois é, né? Atleta cibernético, né, o cara? Esse daqui tá investindo no futuro dele. Fala, galera da Zila, beleza? Muito da hora o cast sobre filmes que me marcaram. Queria parabenizá-los pelo grande trabalho de vocês, que alegram todas as vezes que escuto os casts. Mudando de assunto, o Jota parece o cara que faz o mendigo, mano. Carlinhos. Será? Tem a foto aí, tem, né? Tem a foto aí. O cara mandou que achou o Jota na rua de boné. Pode ser que com a foto o pessoal mude essa perspectiva, né? Pois é, né? E o Jota também tá vacilando muito, mas toda semana esse bicho é pego, mano. Não é, mano? Esse bicho tá... Ou é o Jota que tá vacilando, os paparazzi que estão ficando muito bons, né? Pois é, pode ser também. É que ele reforça mais uma vazada pro Joel, porque realmente o filho do Rock naquele filme não é o mero mesmo. Cheiro no cangote e valeu. E aquele da gargalhada fatal dele no final. Pois é. Próximo é do Vini Warlock, residente em Washington, D.C., Estados Unidos. Olha só, velho. Olha aí, mano. Clientes internacionais, né? Pessoense de nascença, solterapolitano de alma e washingtoniano por adoção. Chofer profissional, mano. Olha aí, aí sim, ó. Aí é... Quantos caras recebem e-mail de chofer, mano, dos casts? Ah, chofer muitos, mas agora profissionais é outra história, mano. É, mas será que ele é tipo aquele do Jack Chan ali, no terno de $1 milhão ali. É. Ou então o Mel Gibson no Teoria da Conspiração. É, pois é. Poucas vezes na vida ri tanto ouvindo um podcast como eu fiz ao episódio 113 sobre trânsito. Não apenas as histórias que vocês contaram no trânsito, como também a experiência do asilado texano. Como chofer, eu dirijo em média 200 milhas diariamente, cerca de 321 quilômetros. Caralho, bicho. Tá aqui pariva todo dia, velho. Todo dia deve ter uma hora que deve não. Se bem que, não sei se o cara dirigir uma limusine é tão confortável como estar numa limusine, né? É, pois é. Aí fica essa pergunta em nós. Ele podia responder, né, isso aí, velho. Em condições variadas de trânsito da capital americana, já dirigi por aqui nos estados de Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e vários outros estados que ele botou aqui. Diferente da maioria das pessoas aqui, eu não só dirijo quando eu vou a Nova York, mas eu também me deleito na experiência, porque é só lá que eu fico à vontade para buzinar, cortar o trânsito, xingar os outros e exercitar meu road rage contra os taxistas que ficam costurando a avenida. Olha aí, tá? Não quer dizer que Nova York é tipo como se fosse um São Paulo no trânsito, né? Por aí. O relevo plano do Texas é raridade no Nordeste americano, onde montes, rios e baías são comuns. O trânsito de Washington é caótico, como seria de se esperar uma metrópole de 5 milhões de habitantes. Mas aqui... Aí tu vê que o cara realmente é um chofer profissional, mano, porque ele tá dando depoimento de coisas que um motorista profissional se preocuparia. Percebeu? A questão do relevo e tal... Problema de trânsito. A quantidade de habitantes e tal. O cara realmente tá informado. Aqui temos o agravante de ter uma área metropolitana a ser dividida ao meio pelo Rio Potomac, o que causa o afunilamento do tráfego nas pontes. Eu tenho certeza que esse afunilamento... A culpa é da Dilma, né? já era engarrafamento de encher um paulistano de orgulho. Mas aqui tem uma desculpa perfeita de justificar qualquer atraso. Atrasando, né? Um comboio. Ele diz aqui, um comboio do serviço secreto fechou a rua e parou o tráfego. Vixe, mano, só lá dos Estados Unidos mesmo, viu? Mas tu sabe que uma vez a gente tava voltando de não sei aonde, mas fecharam a rua porque a negada tava transportando as hélices de um moinho, não foi aí? Ah, foi. Verdade, né? Essa desculpa aí também é cabível, das hélices do moinho. A parte triste é que 3/4 das vezes não é lorota. Sobre o efeito encontrado pelo asilado em Recife, esse efeito se chama onda verde. E também existe em João Pessoa, que ele permite ir da praia ao centro rapidamente, quando o trânsito permita. Aquela parada que a galera falou, né? De o cara atravessar a orla da Bahia sem pegar um sinal vermelho, né? Só no verde direto. Em relação ao stunt driver baiano, também citado. Lá em Salvador, nós tínhamos como verdade universal que qualquer indivíduo que conseguir dirigir no trânsito soteropolitano, com sucesso, pode dirigir qualquer veículo terrestre em qualquer parte do globo terrestre. Ah, isso? Aí sim. Salvador não tem tráfego, tem competição de Destruction Derby. É isso aí, é putaria, né, velho? Por isso que o cara virou chofé, né, nesse vídeo aí. Aí ele chegou lá na entrevista e o pessoal falou, não, mas onde é que tu dirigia? Ele, rapaz, eu sou solteiro, eu falei, ah, pode ir, né? Sabe o que eu vou te dizer? Que eu já visitei o Rio Grande do Norte. Eu, sinceramente, mano, não achei o trânsito lá muito diferente daqui de Fortaleza, não. É, a galera disse que é mais tranquilo lá, né, não sei o quê. Pois é, eu não sei se foi a época que eu visitei, se, sei lá, se eu não andava, se o horário de pique lá é diferente. Mas quando eu visitei a cidade, eu, pro trânsito que eu conheço aqui de Fortaleza e algumas cidades do Nordeste, eu não achei de outro mundo, não, né? Pois é, e para finalizar, falando sobre animais na pista, aqui no subúrbio de Washington, em Maryland, não é incomum encontrar famílias de patos em todo lugar. Vixe, os pobrezinhos do patinho, mano. Taria. Ah, porra, é sacanagem, mano. Taria, mano. Todo o tráfego para que a mãe pata e a penca de patinhos fazem, olha aí. E isso aqui no Brasil dava um engarrafamento muito doido, viu, mano? A galera ficava xingando. Bora, tira esse pato daí. Porra, velho, é só com o cara lá de trás, porra de pato, mas o cara girava o volante assim, botava pro lado e ia-se embora. Às vezes até viaturas da polícia e corpo de bombeiros param nas highways. Estaria isso aí. E nós temos uma placa especial só para patos aí, ó. Patos da rua, né? É primeiro mundo, né? Pois é, né? Se preocupa até com os patos, mano. Ilustrando um patinho adulto e dois patinhos atrás dele. Sabe que se isso vatos, fosse no Brasil, a diferença é que todo restaurante de beira de estrada ia servir como prato do dia pato. Exatamente, cara. Todo canto ia ser churrasquinho de pato, né, e tal. É, o Brasil tem as suas, como é que o pessoal se chama? Peculiaridades. É, exatamente. O Brasil tem as suas peculiaridades. Cantaria, pelo começo, todo mundo dormindo. É mesmo, velho. É mesmo, cara. O pior de tudo é que é, mano. Todo jogo, velho, que eu lembro do que eu joguei da série, ele começa dormindo, tendo um pesadelo muito doido e alguém acorda ele. Só sei que o Afonso Cover, o avatar dele, ele tá dormindo aqui. Isso mostra que eu sou o único guerreiro daqui. É o verdadeiro herói, né, Afonso? Zelda do Nintendo. Alguém jogou ele? Eu. Não zerei, mas joguei. Também joguei. Eu joguei e muito. E ele não começa dormindo. Tentando zerar aquela porra. Lembro que aquele jogo era difícil, viu, mano? Não era fácil, não. Mano. Você lembra, não. É até hoje. Pois é, né? Ele é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. Tipo, chupa Battletoads, assim. O Battletoads é demais, hein? Tá... O Battletoads é sem par, viu? Lembra quando a gente foi lá na apresentação da Saraiva? Teve um maluco que a gente conheceu que ele disse que tinha finalizado o Battletoads. Mentira. Que? Mentira. Sério? Mentira. Era o maluco com a blusa Alex Kidd, velho. Mentira. Só mentira. Se foi com o GameStop. Ele toda vida alugava o cartucho, aí ele ficava decorando onde é que apareceu os monstros. Aí ele matava o monstro e ficava batendo no lugar pra matar o monstro logo. Vixe, Maria. Eu só acredito se eu ver imagens. Eu acho que eu só acredito se eu ver ao vivo. Só em um cara dizer que passou daquela parte ali do Turbo Tunnel já é demais, viu? Não, mas o que ele diz faz sentido, porque o Battletoads é só você decorar onde cada coisa vai acontecer que você consegue dar de tudo. Mas será que não é aleatório não, hein, irmão? Onde os monstros aparecem? Aí eu acho que não, hein? Porque se for, dá tudo errado. É, agora faz isso. Afinal de contas, o podcast é... Nossa, tá encheados, é um doideiro aí. Calma aí, gente. Tá tocando, é um rádio. Acho que é o meu aqui. Calma aí, só um minuto. Animado. Eu acho que os ETs estão interferindo. Eita, foi a Bituzinha que tá agora. Cadê a Bina? Tchau, menina. Afonso, não vá pra luta. Aquele jogo, mano, do Zelda ali, mano, eu lembro que esse bicho é ruim, mano, ele, porque ele não tem, assim, uma direção, mano, o Link to the Past. Eu me lembro, mano, eu joguei muito mapa. Esse jogo aí. Hã? Eu me lembro que depois que o cara pega um mapa, aí melhora, aí dá pro cara jogar direitinho. Cara, até direção tem, velho, o negócio é que a gente, na época, não lia, não sabia nada de inglês, o cara ia na doida, e tem algumas side quests que o cara vai fazendo, que o cara acaba se perdendo, velho. Side quest, ó, no Zelda 1... Claro, tinha sim. O Zelda 1 foi um dos Zelda que tinha mais coisa secreta, mano. Tinha um porrada de coisa secreta. Não, o City Zelda 3 1, aí. Não, o Zelda 1 não, eu tô falando do Super Nintendo. Não, mas é do Nintendinho. Ah, mas eu tô falando do Nintendinho. Isso, falando ali. Volta no cast aí que vai ouvir que falou Super Nintendo. Pô. É doido, né? Eu tô me baseando aqui no Nintendinho. Pois é, Nintendinho. Pois é. Mas assim, nesse do Nintendinho, o Neto, tem um porrada de coisa secreta, cara. Se você for dar uma olhada, tem coisa com referência dentro de lugares secretos. Tem, se tu procurar por ele, deve conseguir encontrar, mas tem sim. Acho que eu me lembro desse jogo, é o seguinte, aqui tem... Literalmente as dungeons que o cara vai. É, isso eu lembro. Pra pegar. Eu acho que é as partes da Triforce. Eu não lembro direito o que é, não. Eu sei que eu joguei esse jogo algumas vezes, eu não cheguei a finalizar, não. Eu sei que depois de um tempo eu descobri o castelo ou a caverna, que tinha um mapa. Aí depois que você pega um mapa, o jogo realmente fica mais fácil. Você identifica direito onde é que estão as coisas. É aquelas coisas de Nintendinho, mas estilo o Mega Man do Nintendinho, que o jogo é bom, mas se você for jogar hoje em dia, você joga 3 horas e fica puto com a dificuldade e para. Nossa, é 3 horas finalizava o Dishonored. É outra coisa. Outra coisa também era a limitação que os caras tinham, velho, dos monstros, que, tipo, tinha o monstro lá, tal, o começo era vermelho, aí quando mudava de fase o monstro era azul, era o mesmo monstro, só que era azul, ele só mudava, só o cara tinha que dar 2 hits em vez de 1 pra matar, aí... É que nem os irmãos Castro fala, é uma cobra, só que agora ela tá mais forte que ela mudou de cor. Exato, Não, é engraçado que esse lance dos monstros um pouco diferente tem até hoje, assim. Não, tem, né? Até hoje eu não sei não, mas durante muito tempo prevaleceu. Até no Resident Evil 6, mano, tem 6. Não, mas tem. Tem. Eu tô jogando agora no Wii o Skyward Sword e tem umas gelatinas, tem uma gelatinazinha no chão que começa ela é azul, aí depois ela fica verde, depois ela fica amarela, soltando choque. Aí é que nem o Polygon, cara. Todo jogo tem que ter isso. Pois é. É um monstro standard, né? A geleia. É, cara. É um monstro qualquer, não tá nem aí. Inclusive o primeiro chefão de vários Zeldas é a geleia, só que gigante, né? Que bicho. É, mano. Aí o Ganon tava querendo invadir o reino de Hyrule pra... Peraí, mano. Tu tá dizendo que aquele primeiro Zelda tem história, mano? Tem, pô. Tem, na verdade... O primeiro Zeldazão tem história. Tem uma pequena história, mas se você for no livretinho do jogo, ele dá uma declaração um pouquinho maior. Mas na abertura... Não, o negócio é que... Eu tava lendo a respeito disso. Na abertura, tem só um parágrafo dizendo que o Geno... Que é só falando, pô... Ele vem você, aí, né? Cara, você, não, você vai ter... É, a única explicação que ele dá realmente falta um pouco, mas a única explicação que ele dá é, você vai ter que ir atrás de salvar a princesa das garras do Ganon e tal, não sei o que, é um parágrafo só que ele solta no começo, mas aí depois... Que quem fazia muito texto dentro desse jogo era os comerciantes, né, mal? O cara entrava na cavernazinha dos comerciantes, toma uma história, mal, creio. Mal ou bem, só tinha ele no mundo, então, tipo, os comerciantes tinham que conversar com alguém, né? Exatamente. Cidadezinha pequena. É um porrado de velocidade, né, os caras, meu filho, vem cá, vou te contar a história. Era só monstro, cara bem velhão lá na caverna. E os caras não saíram de lá de dentro, né? Com medo dos monstros ali. Também, porra, bando de geleia, bando de bicho jogando pedra. Nessa aí, porra, jogando cocô, não, né? Pois é, aí eu sei que nessa brincadeira toda, eles conseguiram prender o Ganon no final, quando o Link... Pega lá, ele recupera a Triforce da Sabedoria. E depois, aí quando começa o segundo jogo, a história do segundo jogo já é um pouco tenebrosa, porque aí é onde entra a história das gerações de Zelda, né? Que todas as princesas depois dela foram chamadas de Zelda por causa disso. O pai da princesa morre e ela o rei era o cara que detinha lá... A Triforce, né, que ficava lá sobre o poder do reino. É, mas só um parênteses, mano. Não tinha um quebra-pau violento aí, então, com o Jota do que era a Triforce, não. É, teve. Eu até mandei pra vacilada, mas depois eu falo esse negócio. Até que eu falar sei... agora, mano. Tá não, eu vou falar, eu vou... A hora é essa, não, a hora é essa. Eu vou falar. O lance que o Vitor falou de toda princesa ser chamada de Zelda depois... É todo tipo, mentira. Se o próximo rei botasse o nome dela diferente, sei lá, tipo Maria, o Ganon não ia saber quem procurar, tá ligado? Exato, velho. Era uma sacada. Era uma sacada. Aí o que acontece? Por que o cara teve que chegar com essa? Porque senão a Nintendo ia parar de vender, a franquia morria, velho. Aí... É verdade. A lenda de Maria, né, mano? Ou seja, a culpa é do Miyamoto. Legal, cara. Pois é. Aí o que foi que aconteceu? Eu sei que o rei morreu. Ixi. Na brincadeira. Morreu de quê? Não sei se morreu de velhice, não fala. Eu sei que quem ia assumir era o primogênito. Era o primogênito, não. Era o filho homem do rei. Nessa história do segundo jogo, as Zelda tinha um irmão, e ele tinha um conselheiro, que era um mago lá e tal, não sei o quê, que não fala no segundo jogo, não fala, mas que há rumores, pra que não fique aberto pra vacilada, de que seja o Arganin, que depois ele volta, né, a Link to the Past, que é o feiticeirozão, que ele é o conselheiro do rei. Aí ele lança um feitiço na princesa pra que ela fique adormecida. Aí é quando começa... Só pra ver se eu entendi, então quer dizer que no decorrer da cronologia dos Zeldas, a princesa não é a mesma Zelda, ela vai mudando, aí só o nome não. Que é o mesmo. Exatamente, gerações. O Link aí também não é o mesmo. Não, exato, é gerações. Tem ligação até que tem, alguns. E esse outro cara aí é que é o Zelda. aí já entra. Descobriram o Zelda, mano. Você entendeu a piada aí do Joel? O Zelda, irmão da Zelda. É. Descobriram o Zelda. Pois é, é o Zildo, mano. Aí eu sei que foi irmão do Dinda. Eu sei que esse príncipe, velho, ele fica indignado porque antes de morrer, o pai da princesa, ele sabia que o irmão dela, ele era meio ganancioso. Eu sei que o que que acontece? O rei, antes de morrer, ele deixa a Triforce da Sabedoria nas mãos da princesa. Porque ele sabia que o filho dele era meio... A personalidade dele era meio duvidosa. Ele era meio temperamental. Meio afeminado. Não, a personalidade. Eu não tô falando da homossexualidade, não, né? Da sexualidade dele, não. Assim, aí eu sei que o que que acontece? Eu sei que o cara, o feiticeiro lá, ele ficou dizendo, ó, velho, a tua irmã lá tá com o negócio, tá escondendo. Aí ele foi perguntar A história tá traduzida, tem que traduzir. Aí ele foi perguntar e ela disse: ó, oh, é o seguinte, eu não tô com nada, não. E aí ele pegou e disse: olha, eu vou lançar um feitiço pra que você fique dormindo e tal. Aí eu sei que esse cara lança o feitiço, ela fica dormindo isso, e tal. Isso foi um acordo, isso. Ah, vou lançar um feitiço, tu dorme, não, tá? Beleza. Ele lançou um feitiço. Justo. Aí eu sei que depois aí esse cara morreu, o feiticeiro morreu, usou todas as forças pra lançar o feitiço. E o irmão pegou, e muito tempo depois, a princesa tava lá, ele se arrepende. Aí ele pegou, a princesa ainda tava adormecida, ele criou, decretou uma lei que todos os descendentes da família real, todas as filhas mulheres da família real, descendentes, teriam que ser chamadas de Zelda. E essa foi chamada Zelda 1, a Zelda primeira, isso que é, nem a raia. Zelda 1, ó. Zelda primeiro, em número algarismo Zelda romano. Primeira do segundo jogo, né? Não, é, a partir dali, né? A partir daquela história. E que depois, que depois a gente vai descobrir que o Zelda 2, o segundo jogo, As Aventuras do Link, é o último jogo na ordem, na timeline. E aí o Zelda morreu ali. Aí depois o Link apareceu, aí nessa história tinham 8 fragmentos, a Triforce da Sabedoria foi fragmentada em 8 pedaços, aí ele vai tentar pegar, é mal cabaré do mundo. Essa é a história do primeiro jogo. Mas ainda falando... do primeiro indo pro segundo, eles são a sequência cronológica. O primeiro e o segundo, eles saem em ordem de lançamento e eles também são em ordem cronológica. A jogabilidade do segundo, eu acho a maior mentira, mano. Eu prefiro o primeiro, velho. É porque não, o 2 é meio 2D, né? É, ele tenta imitar o 2D. É total 2D. Total, né? É side-scroller. Tem umas partes que são side-scroller, mas tem umas partes também que você vê o mapa e tal, ele entra na batalha, é meio misturado. Ele é de longe o mais distante, né, da franquia, digamos verdade, assim. Mesmo os 3D, eles mantiveram tipo a essência ali. Esse não, esse é totalmente distópico, digamos assim. Tu sabe que tudo que eu ouvia falar do Zelda, o pessoal dizer que o 2 era muito ruim. Aí teve uma época que eu vou jogar o Zelda tudinho pra finalizar, porque é massa. Aí eu parei de jogar por causa da dificuldade e tal, já tava enchendo o saco, aí eu fui jogar o 2, mano. Aí não, o 2 todo mundo disse que é ruim, mas eu vou arriscar aqui, mano. Chato, o 2 eu joguei acho que uns 20 minutos, mas não, esse aqui não é Zelda não, mano. Tá, porra, parece chato, aqueles mods que o pessoal faz, os caras pegaram um Castlevania mais mal feito e tal, e adaptaram. Mas ainda falando do 1, só uma observação, cara, tem a única coisa que me deixa com muita raiva desse jogo, eu também não zerei por causa da dificuldade, mas eu joguei um bom tempo, é que tipo, ele não tem uma espada, ele tem, sei lá, um espeto, uma lança, porque ele não faz o movimento da espada, tá ligado? Ele taca a porrada pra frente, Pode ser um sabre, cara, Vai ser um garfo, porra. Usa um garfo, ele tá vindo da cadeia, né, cara? Usando um garfo. Ele não faz o arco, né, com a espada, tá dizendo? Seria massa se ele fosse um ex-presidiário aí, de acordo com o Jota. Mas no segundo jogo ele também faz essa taria, de espetar o cara. Jogo, se eu não me engano, ele já faz um movimento já meio vertical, assim. Que é meio lateral o jogo, aí ele faz de cima pra baixo. Se eu não me engano. Pra frente, mano. Tá doido. Se o cara botar pra cima, ele espeta pra cima. Cara, isso é muito escroto. Esse é o Adventure of Link, né? O segundo Zelda. Exatamente. Adventures of Link. E o terceiro que é o melhor, né? O terceiro é que é um dos mais... Pra vocês verem, desculpa cortar, mas... Ainda estão vacilando, porque vocês sabem que o terceiro é do Game Boy, né? Se vocês forem dizer Super Nintendo. Ah, pô, o terceiro é o Link to the Past, velho. Não, meu chapa, é do Game Boy. Isso tem que entrar pro cast, que algum tem vacilar, hein? Primeiro jogo, 1986, The Legend of Zelda. Segundo jogo, 1987, The Adventure of Link. Terceiro jogo, 1991, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Engraçado, né? The Legend of Zelda, Hyrule Historia. O jogo, o livro oficial da Nintendo, assinado pelo Shigeru Miyamoto. Eu vou olhar na Wikipédia, né, pra comparar com o livro. Pois é. O quarto jogo é o The Legend of Zelda Link's Awakening, que é do Game Boy. Tu olhou no site da publicadora desse livro aí, mas não tem nota de errado. Não, mas o engraçado é que o 2 ele é tão distópico da franquia toda, que tipo, além da jogabilidade dele ser totalmente diferente, a história ser muito mais sombria, o que não era normal até aquela época, né? Aí por ordem de lançamento, depois do A Link to the Past, saiu o que o Neto tava querendo dizer, só que ele saiu 2 anos depois, em 93, que é o Link's Awakening, The Legend of Zelda Link's Awakening, que é o do Game Boy, que é muito bom, o plot é muito legal. Cara, ele é muito divertido, muito divertido de jogar. É muito legal. E tem uma curiosidade, que esse jogo não fala da Zelda. Não. Não tá no jogo, em momento nenhum. A gente trabalha, entre aspas, com a Mary, né? Que é a exatamente, princesa. A Mary. Olha aí, ó. Olha como o Cove acertou. Olha aí, ele falou, e se trocasse o nome da princesa por Maria, pro cara não achar ela? Marin, é, só que o pior de tudo, mano. E ainda se acharam, né, velho? Lasca do mesmo jeito. Só que o chefão não é o Ganon dessa vez, né? Então, mais esperto. Ele tem uma lista negra de nomes, né? Aí fala, o cara vai buscar Zelda, tem alguma? Não. Maria, tem? Tem. Maria é logo o segundo nome, não tem jeito, né? Pois é. Não, mas esse jogo só tem um problema muito, muito sério. O final dele é horrível. É, não, depois que você começa a prestar atenção na timeline, que os jogos começam a fazer... começa a se encaixar as histórias... Que não existe timeline, né? Uma zoada, mano. Uma zoada. Se vê que o Link's Awakening, que ele começa num barco, aí tem um naufrágio, e o começo do jogo combina exatamente com o final do jogo, Oracle of Seasons, que saiu pro Game Boy Color. Aí o que que acontece? É, o final do jogo, ele sai de barco. Ele começa a navegar. E o começo do Link's Awakening é ele nesse barco, entendeu? Aí é onde entra a grande sacada. É por isso que esse jogo é todo mal feito, é, mano? A arte zona... Não, cara, é por causa da tecnologia, velho. Ele não é mal feito, é aquela arte futurista, né? Que os caras é meio desproporcional, né? Game Boy, velho, tu não podia exigir muito em 93, não, velho. É, uma das coisas que me atrai muito da franquia Zelda é que ela sempre busca, tipo, a melhor coisa que você pode fazer com o seu videogame, sabe qual? Isso. O melhor modo ela de explora, usar e o modo explora, mais criativo. Ele explora muito bem o potencial do controle. Exatamente. Inclusive, Awakeness. Você tá pensando, tipo, a gente tava jogando num console portátil que tinha 2 botões, sabe, de ação. Na época, o Game Boy era preto e branco, velho. Exatamente. E assim, é divertidíssimo você fazer, tipo, um monte de coisas, um monte de coisas que os itens te dão possibilidade de fazer. Já começou a entrar a história dos itens, exatamente. São, tipo, extremamente divertidos, assim. É, só que assim, o final desse jogo é ridículo. Assim? Como assim entrou os itens? Já tinha... Não, entrou no A Link to the Past. Agora, pro portátil, preto e branco e tal, não sei o quê, a negada começou a explorar isso em todos os jogos. É uma característica que continua, que pô, essa era a palavra que eu tava procurando. Exato. Característica que vai arrastando desde de os primórdios da história do Zelda. São as histórias dos itens e tudo mais. Te dizer que o melhor Zelda que eu tenho mais saudade é o Link to the Past, viu? Eu vejo aquele jogo, bate logo uma nostalgia zona foda, mano, daquele jogo. É tanto que ele foi relançado. Os jogos da franquia Zelda, eles sempre são lançados. Também o Link's Awakening foi relançado também. Foi. Só que pra Game Boy Color, que é o Link's Awakening DX, que é o Deluxe. Vixe, Deluxe, né? Deve fazer o truque do cachorro, né? É o DX. Tu sabe que o A Link to the Past, ele era pra ter sido lançado no Nintendinho, né? Ouvi sabia falar isso aí. Cara. Ele foi lançado no Nintendinho, aí a galera diz, não, vai lançar o Super Nintendo aí e tal. Não, então, como a gente tá começando a criar o jogo aqui, já tinham até algumas fases já prontas e tal, aquela fase do deserto já tava pronta no Nintendinho, aí a galera transportou pro Super Nintendo ali. Aí ficou uma merda foda, mano. E não, porque o gráfico é até legalzinho, mano, pro Super Nintendo. É, o gráfico é... O gráfico é lindo. No final das contas, acabou que a Lenda de Zelda completou 25 anos, só que o Mario completou 25 anos primeiro. Acabou sendo um pouquinho, antecedendo um pouco. Mas por que o Shigeru Miyamoto pausou a Lenda de Zelda? Ele começou a escrever Zelda e pausou pra começar a história, rabiscar a história do Super Mario. Aí por isso que o Zelda Zelda saiu depois do Super Mario. Porque senão realmente seria o carro-chefe, talvez, da Nintendo, fosse o Link lá, estampado. Cara, talvez não, porque assim, ó, apesar do Zelda ser um jogo muito bom, não é todo mundo consegue jogar ele não, entendeu? Aí é problema. Já o Mario, qualquer pessoa consegue jogar, entendeu? Aí é problema de locomoção, de... como é coordenação motora. O Mario é aquele jogo de passar de base, né, não sei o quê. É, tá dizendo uma coisa mais casual. Simples. O Zelda não é tão casual quanto o Mario, por isso que talvez não pegasse tanto. Tanto o Zelda quanto o Mario são, sim, os carros-chefes da Nintendo, só que eu acho que eles meio que se completam. Acho que não teria essa de um existe e outro não, sabe? Não, eu digo que quem teria vindo primeiro, entendeu? Mas assim, tipo, talvez o Shigeru Miyamoto, ele pausou a história do Zelda, ele pausou os desenhos, pausou o jogo pra começar com o Mario. E o Pokémon? Aí vem depois, mano. Tem um easter egg no Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. Que é Super Nintendo, né? Super Nintendo. Cara, é muito bom esse jogo. Tem uma fase que você... Tem um lugar que você entra, que é num hotel, numa hospedagem, que o Link tá dormindo numa cama. Você encontra o Link. No jogo do Mario, Super Mario RPG, você encontra o Link. Que ele tá dormindo, pra variar. Eu acho que é no Final Fantasy 3 ou é 2, alguma coisa assim, que o cara encontra um túmulo do Link também lá. Sabe, né? Não, mano. Pegada matou o Link. É, qual dos, né? Pois é, né? Galera, é do mal, né? Mas então, já que a gente já tá no Super Nintendo, é bom a gente falar, né? Tipo assim, só o Super Nintendo. Esse, né? Oi? Foi o único. O Super Nintendo só teve o Link to the Past, né? Então, não. Era isso que eu ia falar. No Japão, o Super Nintendo tinha um periférico chamado Satella View, que você baixava os jogos via satélite, era uma parada bem louca, assim. Como é, mano? Satella? Satella View. Mas tinha jogo do Zelda no Super Nintendo? Tinha um jogo que era o remake do primeiro, feito com os gráficos do A Link to the Past. É mesmo, olha. E assim, é um jogo meio raro, meio difícil de ter hoje em dia, uma vez que, tipo, ele não tinha um cartucho, né? Sério mesmo isso, velho? É seríssimo, ele foi lançado em 4 capítulos que se completavam. Era um jogo, assim... E ele tinha um lance que era o seguinte, era uma inovação pra época, né? Hoje em dia é bobeira, mas tipo, por satélite ele baixava um pack de voz que a voz te orientava pelo que você tinha que fazer, né? Não. Mais ou menos tipo o Rei Listen. O cara falava onde no Super Nintendo, pra voz pegar e tudo mais. Ele falava, baixava, pô, ele falava. É porque tu imagina que não era como se não era um videogame, era basicamente um HD, não? Não era mais um cartuchozinho. É, não era, era tipo um periférico de acesso a essa rede de satélites, assim. Pois é, isso eu dizendo que ouvi, tipo assim, ó. Eu nunca ouvi falar nisso. Oi? Não é oficial, velho, isso aí não é oficial. É sim. É oficial, cara, oficial. Então, sem credibilidade. Mas, rapaz. Olha a Wikipédia, valendo mais que o livro. É, olha na Wikipédia, meu tinha cara. Na Wikipédia e não tinha no livro. Como é o nome aí? No final das contas, o A Link to the Past acabou sendo o único jogo de Zelda oficial no Super Nintendo. Achava foda demais, mano, aquele comecinho ali. O que é aquele gráfico do começo, mano? Ele sai na chuva, né, cara? Puta que pariu, bicho. A espadinha lá, né? Porra, muito foda, cara, aquele começo. Cara, era e a música, mano, achava a música ali irada, mano. Nossa, velho. Isso é uma coisa que a gente tem que falar à parte, cara. Todas as trilhas sonoras, velho. Todas, cara, todas muito elas bom. São foda, velho. Cara, aquela foda primeira demais. Aquela primeira música, cara, do tema de Hyrule, né, cara? Bicho, é muito foda, cara. É um dos temas mais bonitos ali dos videogames. Foi meu toque de celular por muito tempo. Aquele sonzinho do cara pegando item, né? Ficou até o meio. Isso aí é clássico demais, ó. Aquele... Exato, aquilo ali é estoquezinho de mensagem ali, viu, velho? Pois é. É, cara, eu vi um vídeo no YouTube há um tempo atrás, até o padrinho da Zila foi que compartilhou, o Easy Nobre, né? Que era um trabalho de uma galera que fazia faculdade de música, que eles estavam analisando as músicas do Mario. Não sei se vocês já chegaram a ver esse vídeo. Não, vi não. Eu vi, cara. Muito bom, por sinal. É orquestrado, é um negócio, os caras fazem. É, muito bom. Eles analisam, tipo, as partes, por que que ele entra naquela parte, por que que ele toca assim, por que que ele toca assim. Por que que... Exato. Aí entra quando pega o Yoshi, aí fica... Exatamente. Marimba. E quais são as sensações... Tu sabia que eu nunca tinha, eu joguei Mario vários anos, eu nunca tinha percebido essa parada do Yoshi, mano. Que é quando o cara pega só uma variação da trilha original, né? Ah, é porque a música toca, aí quando o cara pega o Yoshi, a música fica tipo uma batidinha a mais, né? Exato, é um toquezinho de marimba. Na verdade, no final das contas... É, mas o que é marimba? Timbal, é tipo timbal, tipo Tirimbal, aquele... né? É, meu chapão, que é uma marimba. Timbal, mano, timbal, sei lá. Tu disse batido. Marimba aí. É a mesma coisa, mano. É aquele instrumento do pica-pau. Instrumento de percussão, entra a percussão. É aquele instrumento do pica-pau que ele fica batendo nos bichinhos de pé, assim. Não, mas então, é um instrumento de percussão. É, mas por que que eu falei desse vídeo? Porque, cara, quando esse vídeo apareceu na internet, tipo, assinei o canal, eu fiquei que nem um maluco torcendo pra aparecer um da série Zelda, tá ligado? Alguém que sentasse e analisasse toda a trilha sonora, porque a trilha sonora é linda demais, cara, linda demais. E até hoje nada, né? E na verdade eles são o mesmo compositor do Mario e da Lenda de Zelda. É, como é o nome do cara, velho? Koji Kondo, exatamente. A Nintendo, né, é como se fosse uma Disney, né, dos videogames, né? Velho, é muito bom. Acho que seria um comparativo mais ou menos desse estilo. Cara, eu vou te dizer, velho. Eu tô aqui com a facilidade de comprar um console. Um preço muito mais acessível. E em vez de eu ter comprado um PlayStation 3 ou um Xbox, qualquer coisa desse tipo, velho, eu não titubeei, velho. Eu comprei um Wii U, velho. Só pra jogar Zelda. Mario, Donkey Kong, Super Metroid. Porque não tem, velho. É exclusivo. E eu sou fã, velho. Não adianta. Cara, é sério que tu comprou o Wii U? Eu comprei um Wii U. Eu vou pra tua casa quando tu vier por aqui. Comprei. E tá saindo muito jogo bom pro Wii U, velho. Tá saindo o Call of Duty. O Wii U vai sair o Batman, mano. Eu quero jogar o Batman. Exato. Já saiu, na verdade. Eu sei que depois do Link to the Past, eles lançaram um ano depois o Link's Awakening. E, meu amigo, 5 anos depois, a espera foi grande dessa vez, eles lançaram a obra-prima. Até porque eu não acho, não, né? The Legend of Zelda Ocarina of Time, Nintendo 64, aclamado pelas críticas, um dos melhores jogos de todos os tempos. Até hoje, eu concordo. Né? Até hoje. Sabe que a opinião do Vitor é imparcial, que esse bicho é doente nesse jogo, né? Não. O que é que eu falei? Pelas críticas, como site que é IGN, que é um site conhecido pra caramba, a revista de jogo games, não sei o que, saiu jogo na games? Frente. Olha aí, a credibilidade, época, como é bom. Não, na época, credibilidade games, como era, macho? Game, como é o nome da revista, velho? Que tinha até detonado. Ação Games. Não, que tinha até agora, detonado agora, do... É, só dicas. É, gente. Só dicas. Não, velho. Ela lançou o top 100 jogos da década, na época. E, na verdade, disparado, saiu com nota 9.8, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. E realmente, velho. Mas tem que ver que tu tá pegando dados de uma revista que saiu na época, que era o auge do... Eu tô... Não, velho. Mas até hoje a galera disse que veja, é o melhor. Veja aí o que a crítica fala do Ocarina of Time. Tem no teu livro, é isso aí? Não, isso não tem, não. Isso, eles não podem dizer isso, não. Tem no teu livro, hein, Vitor, então? O criador da parada acha que é o melhor. O autor do livro não pode dizer, olha, o meu jogo é o melhor. O livro tá falando da história, tá falando da timeline, tá falando dos itens, dos personagens e tudo mais. Cara, pô, isso aí é fonte. Se ele quiser. Isso é fonte externa. Se eu tivesse criado um jogo, eu dizia que o meu jogo era o melhor da década. Mas é porque foi realmente aclamado pela crítica, pelos fãs e tudo mais. Não tem pra onde correr, não. Realmente... Ah, mas é um jogão mesmo, bicho, era irado. O Ocarina of Time é o cavalo de várias revistas, né? Das críticas, até hoje. Até hoje a galera lembra como o melhor RPG já criado até agora, né? Será que ele foi um dos únicos bons do 64, hein? Talvez. Era um dos melhores. O melhor RPG, eu não acho, não. Mas, tipo assim, ele realmente é o segundo melhor Zelda de todos até hoje. Só perde cada um tem sua opinião, velho. Na verdade, pra mim, eu acho que o Ocarina of Time ainda tá sendo o primeiro, mas o Skyward Sword que eu tô jogando aqui é muito irado, velho. É muito bom. Ah, mas vou ver todos os RPG melhor da Jeff Dragon. Melhor luta. Legend of Dragon? The Legend of Dragon. Melhor o Xenogears, mano, até doido. Eu não sei se acontece com vocês também, mas assim, eu normalmente tenho, dou um espaço de tempo entre um Zelda e outro, até por não vou dizer não cansar, né? Até mas pela questão financeira, né? Porque o cara sai comprando um console atrás do outro, tá foda, né, hoje em dia. Não, mas se bem que tirando o Yu da Nintendo eu já tenho todos, então só falta controle. O negócio que eu tava dizendo, porque realmente eu tive todos os consoles, só que eu ia vendendo um pra comprar o outro. Eu vendi o Super Nintendo pra comprar o 64, aí vendi o 64 pra comprar um violão, vendi o violão pra tirar a carteira de motorista. Pera aí, mano, mas com o dedo do violão tirar a carteira de motorista. Tu vende um violão hoje, tu não consegue assistir uma aula no Detran, vai por não, depende do violão, né, chapa? O violão do Bruno e Marconi era assinado pelo Xinguinho. Bruno e Marrone, mano. Já fez isso. Eu sinto saudade do meu violão até hoje, mano. Era um Eagle. Eu nunca mais vou achar esse violão. Um tão bom quanto aquele. Eu sei que depois do Ocarina of Time lançaram o Link's Awakening, o DX, né? Não. O remake pra Game Boy Color, que era ele remasterizado com melhores efeitos sonoros, melhor, colorido dessa vez. E depois dele, logo em seguida, a sequência, que se eu não me engano, a sequência na mesma era com o mesmo Link, que não era tipo um descendente, o Majora's Mask. Ah, sim, aquele da que lua, é logo, né? Logo após que o Link derrota o Ganondorf, a princesa manda ele de volta pra época do passado, né? Pra quando ele era criança. E meses depois, não se sabe quantos meses, mas meses depois, o mesmo Link saiu em busca do grande amigo, que a gente sabe que era a nave? A fadinha, velho. Sim. Aí ele sai em busca e se perde pela floresta, ele se perde num universo paralelo, digamos assim. Que é o universo paralelo, mano. É. Cara, isso é o que mais tem, Zelda. Universo paralelo é outra linha do tempo. Saiu no Link to the Past, ele não ia pro Dark World. Sabia dessa não, mano. Muito doido, ó. E não sabia, você jogou com o coelhinho rosa lá, tu sabia sim, bicho. Tá coelhinha rosa, cara, caralho, velho. Pois é, eu sei que ele se perde nesse Terminal Field. Aí ele encontra uma outra fada, que é a Tattoo, que eu não sei como é que pronuncia, mas enfim. Tattoo. Sabe que eu acho estranho pra cacete, né? Esse Majora's Mask aí. O Majora's Mask me decepcionou um pouco, porque ele é muito curto, o jogo. Eu acho estranho. E hoje em dia tu nem joga videogame, né, então? Como assim? É porque tu acha o Majora's Mask curto, mano. É que naquela época um jogo tinha, sei lá, uma hora de duração, só que a dificuldade era absurda. Que aí você ficava morrendo, o jogo durava 10, 15, 20 horas. Isso. Hoje um dia um jogo tem 3 horas de duração e ele dura 3 horas. Aí o cara finaliza sei lá, Gears of War em 3 horas. Eu não sei, velho. Morrendo, fazendo tudo, você não fica mais do que 10 horas jogando um jogo, sabe? Eu não sei se foi porque eles lançaram isso. Hoje você tá maluco. Hoje é muito, mano. 10 horas? Porque, não, tipo, você tá maluco. Você já jogou o Far Cry 3? Não, porque o que acontece, velho? Mas Far Cry 3 é open world, né? Ele é um outro... Já jogou GTA? GTA até PlayStation 1, hein? Mas é esse grande lance, velho. Esse é o grande lance. Você não tem um objetivo. Você fica meio vagando, se liga? Hoje eu zerei o Battlefield Bad Company 2 e eu não fiz nem 5 horas de jogo, sabe? Eu comecei ontem e terminei hoje. E só parei porque eu quis dormir. Mas o que é que eu acho, velho? O que é que eu acho também? O Ocarina of Time, ele levou 5 anos depois do Link's Awakening pra ser lançado. Então eles tiveram um capricho maior. O que é a minha visão? Eu acho que eles tiveram um capricho maior e tudo mais. Já o Majora's Mask saiu 2 anos depois, logo em seguida. Então eu acho que não teve tanto capricho, não teve tanto... É tanto que são só 4 fases, digamos assim. Majora's Mask é aquele que o mundo vai acabar, né? É, que a lua vai cair em cima da terra e ele fica num loop. Caralho, que lua escrota. Até hoje eu tenho medo dela. É muito mal encarada aquela lua. O Majora's Mask, ele é um pouco decepcionante. Porque, assim, a premissa do jogo é muito boa. Porque é um loop de tempo infinito e você tem que, tipo assim, você tem que viver os 3 dias e tudo que você vai fazer vai... Ou, tipo assim, o mundo vai girar igual, mas você vai fazer as coisas diferentes, entendeu? Exatamente, exatamente. Tipo, é uma premissa muito foda, mas o jogo... É muito bom. Isso, é mal trabalhado o jogo. Isso é uma grande sacada, porque eles não precisavam desenhar muita coisa, eles não precisavam fazer muitas coisas, porque tudo se repetia. Exato. Então eles amarraram o jogo lá na cidade. É, então foi preguiça, né, esse jogo aí. Exatamente, saiu nas, saiu nas coxas. Tem alguns cenários ali no Ocarina of Time que deixam vocês com uma sensação meio estranha, não? Como assim? Eu posso falar uma coisa agora? É isso, eu não zerei nem o Ocarina of Time nem o Majora's Mask, desculpa. Não, não, velho, que é isso? Tem que jogar agora, hein? Banido. Tem que jogar agora, hein? Vou explicar o porquê. Eu nunca tive 64, eu fui pegar o 64 agora que eu comecei a colecionar, e agora esses jogos estão muito caros, eu nunca tive paciência pro emulador. Agora, o que eu quero dizer com esse negócio dos cenários estranhos? Porque no Ocarina of Time tem aquela parte do Zora's Lake, né? Que é um lago gigantesco ali. Uhum. E você entra naquele primeiro cenário, mano, o lagozão é todo calmo, mano. O cara já fica meio, vixe, mano. O cara... qualquer dá merda, né? Dá merda aí. A primeira vez que o cara entra, o lago tá baixo, né? A maré tá baixa, a seca. A maré, ó. E aí o cara, maré quando, no lago é osso. Quando o cara entra no lago, o cara pega a botinha pra nadar e tal. O cara vê aquele mega reinado, mano, lá dentro. O cara, vixe, meu irmão. O cara é foda demais, mano. É muito, muito bem feito. É muito, muito massa. Mas eu acho, eu acho muito, muito bom. O Zelda tem muito desses cenários, né, cara? Não é só esse, não. Tem muitos cenários assim. Não, tem com certeza. É um muito grandioso, cara, o jogo, assim. Exatamente. Aí tem o deserto lá, o dos Gerudos. Tem a prisão, que também é massa. O jogo é todo muito massa. A floresta, os templos são muito massas, velho. Depois do Mario's Mask, eles lançaram o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages pro Game Boy Color. Que ninguém já sabe qual é, né? Ele interage com as deusas da criação, né? Que é a Din, a Nairu e a Farori, que são as três deusas que tinham a Triforce na Terra, digamos assim. Que se é que é a Terra. Que tu disse que a Triforce era como se fosse um símbolo, né? Não sei. É um símbolo. Não. O Jota falou que não era um objeto. O Jota falou que era só um... Eu falei que não era um objeto no... É no um ideologia. Era como se fosse o símbolo do Batman, que é uma ideia. Eles você colocam não tem os três triângulos no céu e o Link aparece, exatamente. você não tem. É porque tu tava dizendo que não é um objeto e tudo. Na verdade, é. Só que o que acontece? Não é um objeto? É, só que você não tem acesso a ele. Não é um livro. Não é o livro, né? Aí os conceitos mudaram. Não. Eu não tô mudando, não. Escute o que eu tô dizendo. É um objeto. E eu ainda digo até onde ele tá. Ih! Onde é que ele tá? Ele tá no templo do Hauru, que é o templo da luz. Hauru, é ainda. Exatamente. No templo da luz, que é o primeiro medalhão que você recebe. Ele tá lá, ele tá guardado lá. Você não tem acesso, mas ele tá lá. Entendeu? Não falei que eles disseram, né, que tá lá? Eu nunca vi. Alguém já viu a Triforce no Ocarina of Time? Naquela... Ô, Jota, tá lá, pô. Que eu nunca vi também, não. Parece, aparece na abertura, cara. Que é isso, Jota? Jota, eu vou te falar, rapaz. Tá lá, é o Templo da Luz. Eles colocam a Triforce na frente da luz e o Link aparece. Tudo faz sentido. É assim que funciona. É porque é famoso, mano. É porque é aquela parede que não pode quebrar, né? Tem que ter a bomba ali. No Oracle of Seasons, ele mexe com as estações do tempo, né? Ele interage com a... O cenário muda de acordo, porque se é inverno, outono, primavera, aí algumas áreas elas são acessíveis de acordo com a estação e tudo mais. Então, o Zelda, mano, ele sempre trouxe essas jogabilidades simples, mas que é... Exatamente. Muito divertida, bom, né, cara? Foi isso que eu falei, a característica da série é pegar muito bem o console. E uma coisa engraçada, tanto do Oracle of Age, do Oracle of Seasons, é o fato de, tipo, uma empresa que hoje em dia é uma piada, que só tem lançado merda, tipo, ter feito esse jogo tão bom, né, que foi a Capcom, né? Xbox? Exatamente. Não foi a Nintendo que produziu esses jogos, a Nintendo assessorou só. Exatamente. Do Game Boy, né? Quem fez foi a Capcom. A Nintendo vendeu os direitos, né? Exatamente. Pelo que eu me lembro, tinha um ia ser lançado um terceiro jogo, não é isso? Aí eu não tô lembrado, velho. Aí eu não posso dizer. Eu sei que lançaram esses dois, e eu sei que com os dois que tem o Oracle of Secrets, Né? Não é isso que... Não acho que não lançaram terceiro porque acabam com querer colocar zumbi no meio. Não. Existe... Ou querer colocar o Link versus Mario, alguma coisa assim. Porque um jogo é a Nairu e o outro jogo é a Jin. E a terceira deusa, que é a Farori, é a Oracle of Secrets, que você junta os códigos que você pega num, junta os códigos que você pega no outro e libera o passo... É como se fosse um password que você libera itens de um em outro. É como se fosse o Pokémon azul e o vermelho na época que eles estavam fazendo essa jogada. Mas é bem foda, cara, esse negócio do... Que assim, eles pegam um conceito que tá dentro da história e aplicam na jogabilidade também, com esse negócio das estações. Esse cara entra numa parte só quando tá na estação. Exato, esse é o Oracle of Seasons. E o Oracle of Ages também é muito massa. Que em vez de serem quatro estações, são as três eras, né? Que é passado, presente e futuro. Que ele viaja no tempo, é muito bom. O jogo é muito divertido também. Mas aí que tá. É esse conceito, assim, desse tipo de coisa, existe, eu acho que desde o Link to the Past, né? Que é tipo assim, no Link to the Past você fica indo no Dark World e no mundo normal. Já, exato, ele atravessa dimensões. E você tem que ficar direto trocando pra você pegar item, pra você ter opção. E é algo que é genial, cara. É genial mesmo. Muito bom, muito bom. E depois? Aí, depois disso saiu o que, na minha opinião, agora na minha humilde opinião de fã, o fiasco pelos gráficos, que é o Wind Waker, que saiu pra GameCube. Que é um jogo divertidíssimo. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Tem um plot excelente, um roteiro muito bom mesmo. O roteiro dele é muito legal. A única parte que eu não gosto dele é a parte de stealth. Stealth, velho? É a parte de stealth no jogo. O Link se escondeu de uma caixa, né? Tipo é isso. Tenso. É muito. Eu achei muito tosco. Ele parece uma menina super poderosa, velho. Eu não gostei, eu vou ser sincero. A gente sabe que o mesmo design desse do Wind Waker é o mesmo do Minish Cap, né? Exatamente. O Wind Waker é o que foi lançado pra GameCube. Acabou que não se tornou muito popular. Porque GameCube não é popular, né? O GameCube não era popular porque não tinha destrava, não tinha pirataria, então... Já não. O meu tem. Pra começar que o tamanho do disco já era reduzido, era o mini DV. É doido, mano. Pra começar que esse bicho concorreu com o PS2, mano. Exato. Deu todo. Pial, né, mano? Pois é, né? Já rodou logo aí, então... Esse bicho, a única que eu conheço dele boa é o Resident Evil 4, mano. Começou nele. Já começa que o PS2 era muito bom e tinha destrava. Aí a popularidade, meu amigo, foi pro espaço. E também, tipo assim, ó, você querendo ou não, aqui, pelo menos aqui no Brasil, o PlayStation 1 tinha sido muito mais popular que o Nintendo 64. Muito mais. Não só aqui no Brasil, né? Pois é, tô dizendo que, assim, não sei no resto do mundo, não posso falar, mas tipo assim, aqui no Brasil o PlayStation foi muito mais popular. Então, tipo assim, você tinha um PlayStation 2. É, assim, o PS2, ele tem uma biblioteca, assim, primorosa, mas a minha opinião de colecionador é que ele era o mais fraco da geração, se a gente não considerar o Dreamcast, né? PS2? Como é, mano? Não considera. Não, entre o GameCube... Peraí, porque ninguém considera ele. Não, tu tá dizendo que o PS2 é o mais fraco? É, de hardware, né, cara? Eu tô falando, assim, do que ele podia fazer, tipo, tanto e que... E não, porra, era explorado. É, os jogos, tipo, que tem multiplataforma PS2 e Xbox, a versão de Xbox come ele com farinha, tá ligado? Come quem, mano? Come o PS2 com farinha. Mas tudo que, assim, não são muitas coisas que o Xbox podia fazer a mais que o PlayStation 2, né? É, cara. Agora que eu vejo, assim, tipo assim, jogar online, o PlayStation 2 podia e o Xbox também podia. Então, tipo, os jogos que eu conheço... Não, assim, eu não tô falando de features, tô falando de, tipo, do jogo em si, sabe? Tipo, o Black no PS2, ele é só mais um FPS. No Xbox, ele parece um jogo dessa geração, sabe? De acordo com a história do Wind Waker, não se tinha mais como prender o Ganondorf. Aí eles tiveram que naufragar Hyrule, que foi... A maior sacada do plot foi a virada. Uhum. Eles naufragaram a Hyrule. O reino todo foi por água abaixo. Na verdade, eu acho que esses bichos tentaram fazer tipo uma obra-prima da arte, mas não saiu uma obra-prima da arte. Cara, eu vou te falar que é um jogo muito, muito bonito, assim. Muito massa. O gráfico cel shading, tipo, super combinou com ele. E agora, depois que saiu esse livro que o Vitor tem, que foi explicada a cronologia e tudo mais, tipo, muita coisa do Wind Waker foi explicada e dá pra concordar com muita coisa, sabe? Exato, eu vou comentar depois aqui na timeline, que depois ele se liga direto já com os que saíram pro Nintendo DS, que é o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks, que são muito bons e sai na cronologia, sai exatamente explicando o que aconteceu. Depois lançaram o Minish Cap pra Game Boy Advance. E esse é um cara fantástico demais. Muito legal. Eu joguei, mano. Eu finalizei esse jogo, mano. Achei um dos jogos mais fodas do Game Boy Advance. De longe. Mais uma vez, né? Eles lançam um conceito na história. Exato. E tá encaixado na jogabilidade. Exatamente. Que era engraçado, né, cara? Que, tipo assim, o Minish Cap, ele tem mais ou menos a mesma direção de arte que o Wind Waker. E a galera não reclamou tanto quando lançou, né? É porque ele é desenho animadozinho e tal. Só que o que eu achei ruim no Wind Waker? É porque depois que você tá acostumado, foi um choque, porque você tava acostumado com os gráficos do Ocarina of Time e depois do Majora's Mask, você espera uma super produção que saia pro GameCube, que era um console de uma geração a mais. Aí quando vem a bonequinho super poderosa, mano. Eu entendo a polêmica, assim, só que, agora, cara... Aí saiu pro Game Boy, eu achei massa, depois começou a ficar daquele jeito, eu achei legal. O jogo não é ruim, o Wind Waker. Esse gráfico combina com o portátil, cara, mas pra você lançar... Exato. Tem aquela história do port do videogame. É porque o Minish Cap, mano, ele aparenta ser uma evolução do Link to the Past. Aí sim é que fica... Propaganda. Aí... Não, mas o legal é que depois disso, tipo, a Nintendo virou e falou assim: ah, então vocês não gostaram do gráfico colorido, não gostaram do desenho animado, então aí chupa, toma, Twilight Princess na sua cara. O que que sai no Wii? Twilight Princess, que é muito irado. A arte da capa já ganha o jogo, velho. Esse é o que ele vira o lobo, é? Muito irado, velho. Esse jogo é muito massa. Não joguei. Depois do Minish Cap, eu parei de jogar o Zelda por um tempo. Não, é engraçado que você pode falar o que você quiser do Majora's Mask, blá blá, coisa e tal, mas eu acho o Twilight Princess o mais sombrio. No final das contas, ele foi feito pra ser assim. É justamente pra essa galera que reclamou: ah, não, Zelda não é gráfico colorido, então toma, chupa. E ficou muito massa, e eu achei irado, eu achei iradíssimo. Link Dark e tal? Não, o Dark Link sai no Ocarina of Time, mas a primeira aparição do Dark Link foi no Zelda 2. O Dark Link aparece lá atrás. Só que foi uma aparição... Só que ele ficou contextualizado no do Wii. Pois é. Não, no Ocarina of Time. Engraçado, o do Wii é uma versão espelhada do de GameCube. Mas tem uma explicação técnica, porque como a gente já disse antes, o Link na história sempre foi canhoto, né? Então, na teoria, você teria que segurar o emote, que é o controle do Wii, com a mão esquerda. Só que só 10% da população mundial é canhota. Então eles tiveram que mudar todo o jogo de lado para que o Link segurasse a espada com a mão direita. Isso aí foi um erro de projeto foda, viu, mano? Aí se fuderam geral, né? E o mais interessante de tudo é que eu nem sabia disso. Soltou no bambo. Eu tava dando uma olhada nas imagens, eu vi o Link canhoto, eu fui comentar. O Twilight Princess é muito massa o jogo. Depois, logo em seguida, né, 2006 foi o Twilight Princess, em 2007 eles lançaram o Phantom Hourglass, que é muito legal também. É o que eu mais gostei de jogar, assim, disparado. Phantom Hourglass, que ele tá navegando no barquinho. Esse e tal. Do barquinho, eu joguei. Que é exatamente, é assim que termina. Ah, mas tu não disse que era do barquinho, mano. Assim que termina o Wind Waker, que Hyrule fica naufragada, que fica, eles inundam Hyrule pra aprender, pra matar o Ganondorf. Aí eles começam a história no Phantom Hourglass. Esse aí eu achei irado, mano, porque foi aquela parada, né? Eu tinha pego o Nintendo DS. É beleza, né? Vamos jogar o Zelda aqui pra ver como é e tal, porque Zelda... É o Zelda, né? É, porque é o Zelda, né? Aí ele tem aquela jogabilidade que a gente comentou aqui, né? Que ele usa todo o console, né? Por completo e tal. Aí porra, teve aquela hora, mano, da vela, mano. O cara tinha que sobrar. Puta merda, ei, passei é duas horas. Muito massa, velho. É muito legal. Passei duas horas, mano, pra descobrir. Porra, eu também, eu fiquei muito tempo pensando. Aí é esse o grande lance, cara. É a empresa saber explorar todo o potencial do console. Eu fiquei... Não tem um microfone lá? Não tem um microfone? É. Eu achei genial aquilo, velho. Eu fiquei, o cara tem que soprar no microfone pra apagar a vela, tem né? Tem um lá, Joel, e a hora que você tem que fechar o DS pro mapa aí pra parte de baixo. Puta, é muito... cara. Nossa, tu lembrou agora desse foda, muito bom, velho. O jogo é muito massa. Foi outra parte que eu também passei duas horas, velho. Eu fiquei mais tempo tipo, copiando o mapa, tá ligado? O mapa tá errado. Aquela outra parte também, na primeira vez que ele vai... O cara tem que conversar com a bruxa, sei lá o quê. Aí o cara tem que chegar perto da porta e ficar falando oi, aí ela atende a porra. Oi, porra. É. Você tem que falar, você tem que assoviar, tem um bom negócio, hein? Puta, é muito foda, cara, esse jogo. Eu sei que depois, logo em seguida, em 2008, eles lançaram o Link Crossbow Training, que já era spin-off, já era um jogo que não é na série. É um jogo da série, é um jogo da franquia, mas não entra na timeline. É só um jogo de... aquelas coisas, né? Então... Depois lançaram o Zelda versus o Michael Jackson, né? Não é um jogo... Deve entra... ser, né? não é um jogo que entra na timeline, velho. É um jogo que é de tiro ao alvo, né? Com arco e flecha e é divertido, mas não tem a história. Ah, também. Vamos comentar mais desse do Michael aí. Agora fala do jogo aí do Wii U que tu comprou aí, que tu tá doido aí pra falar. Mas ainda não chegou ainda não. Depois desse, tem o Spirit Tracks, que é o do trem. Aí não, depois lançar... Tem o do trem? Tem o do trem. Que é assim, o último... Não é uma merda, mas é o que eu achei do portátil o menos divertido, assim. É, eu também não gostei muito, não. Eu fiquei quase uns 2 meses preso numa parte, aí eu virei e falei assim, tipo, eu não tenho mais o tempo, o dia inteiro livre pra jogar, eu fui ver um detonado, né? Eu descobri que, tipo, pra passar, eu tinha que jogar uma bomba numa parte escura da parede em que não tinha nada indicando. Ah, o cara tinha que ir no estudo, né? Aí é foda, né? Pelo menos. Eu tinha que pegar a bomba e jogar, tipo, parte por parte da parede até descobrir onde é o buraco. Porque... Aleatoriamente, né? Pelo menos no Link to the Past o cara podia furar a parede, né? Não, porque, tipo assim. Ô, se... Victor, sabe o que é isso, mano? É porque tu não sabia inglês, mano. Algum mesmo, que você devia falar acho, isso. Viu? Não, cara, eu vou te falar. Eu não joguei, não. Eu li toda a placa, todas as placas daquele lugar, cara. E não eu tinha acho nada que isso é culpa aí desses cursos da pra não dizer que não tinha nenhuma placa, tinha uma placa dizendo tipo, no meio da luz, no meio da escuridão há um caminho. O problema é que, cara, esse caminho não é marcado de jeito nenhum, sabe, né, nem tipo... Tinha uma placa dizendo, joga uma bomba aqui, né. Porque geralmente, quando a parede quebra, tem uma rachadurazinha na parede. Exatamente, né? Só que nessa parte não tem nem a rachadura, é uma parte normal de parede que você tem que jogar a bomba. Cruel. Aí eu sei que depois... Dos games, mano. E o Vitor ainda diz cruel. Aí depois desse realmente vem o Skyward Sword, que foi o último em 2011. Jogaço. É massa. Eu tô jogando ele agora. Agora. Eu não terminei ele não. Eu joguei uma boa parte e depois deu algum problema com o meu save. Não. Deu um problema com o meu save e apagou. Eu fiquei sem tesão de começar de novo por um tempo. Mas tá na minha meta dessas férias terminar ele. Pois é, muito, muito, muito, muito bom. Muito bom. E ele foi o último jogo que saiu. E depois desse jogo, né? Que ele já veio pra celebrar o 25º aniversário. Ele já vem com CD, com as músicas na orquestra e tudo mais. Depois dele veio o livro, que foi lançado. E que conta toda a timeline. E ele realmente conta a história de como tudo começou. E o Shigeru é o último que tem, né? Que é o livro... Não, peraí. Agora que você vai começar. Você tá contando isso errado. Na verdade, eles lançaram o livro e eles inventaram a timeline. Não existia. Agora vai começar o cast. Cara, isso é a solução pra tudo, assim. Na dúvida, você fala que tem mais uma timeline, tá ligado? Se alguém reclamar, sei lá, que o Asilo atrasou, você fala que na outra timeline ele tá certo. Exatamente. E no Dark World sai na quinta, né, cara? Mas o que o Jota tava dizendo é que não existia timeline, entendeu? E não existia mesmo, cara. Mas tanto se você procurar depois. Todo mundo percebia que tinha a cronologia, só que não estava conseguindo encaixar. E o Shigeru Miyamoto, que é o criador do esporte, que é o criador. Não, mas existia a timeline. Não, nunca existiu. Ele inventou não, depois. O conceito Vita é bom, mas existia, mas não encaixava. Não existia, mas encaixava. Assim, eu acho que existia. Existia uma ideia de cronologia, uma ideia de linha do tempo, mas ela ainda não estava bem estabelecida, ainda tinha coisa que estava faltando. Você não sabia quem vinha antes e quem vinha depois. Saía comentários nas histórias, por exemplo, que o Force Words, ele era muitos anos antes do Ocarina of Time. Então, isso já é um indício que existe uma timeline. Não existia uma timeline oficial. Os fãs, né, que saíam juntando as peças. É fato. É fato que o Zelda 2. Peraí, que ele pegou água. Eu vou explicar bem direitinho. É um fato que o Zelda 2 é a sequência do Zelda 1. É fato. Não é só por ordem de lançamento. É fato que o Majora's Mask é uma sequência óbvia depois do Ocarina of Time. É fato. Ele também eu tinha matado já. Pois é. É fato que o Phantom Hourglass é depois do Wind Waker. É fato que o Spirit Tracks é depois. Então existia uma timeline, só que ninguém conseguia encaixar. E depois do aniversário de 25 anos, saiu a declaração oficial da Nintendo com a timeline oficial. É isso que eu tô dizendo. O engraçado é que assim, por mais confuso é que ela... Agora deixa eu te dizer. Não existe uma timeline. Aí você tem uma porrada de fã querendo juntar isso. Como você ganha dinheiro em cima? Você inventa uma timeline e bota no livro. Pronto, timeline oficial. Não, cara, assim, pode parecer gambiarra. Eu não estou dizendo que eu condeno, não estou dizendo que é uma atitude condenável, mas é uma maneira de você ganhar bastante dinheiro. Atitude genial, mano. É que assim, o engraçado é que ela pode parecer uma gambiarra, mas ela faz muito sentido. Aí é isso que preocupa, tá ligado? Que você fica pensando, tipo, porra, eu sei que a Nintendo fez pra vender livro, mas faz sentido. Eu ouvi falar que o último jogo da linha do tempo é o Link to the Past. Eu acho que o último é o segundo jogo, não é não? Da linha do tempo dele. Não é. Não é? Exatamente, é o Zelda 2. Depende, são três. São três linhas do tempo. São três. É um negócio aí que... Diverso paralelo. Não, peraí. Como assim não tem uma linha do tempo definitiva? Qual linha do tempo definitiva? Não, uma linha do tempo. São, tipo, três linhas do tempo. Se uma não dá certo, a gente encaixa na outra, né, cara? É isso. E eles não... E não uma gambiarra. Não. Essa é a grande sacada, velho. Aí, onde foi que aconteceu a grande fissão, né? Onde foi que aconteceu a grande separação, o grande ponto? Foi no Ocarina of Time. Começa o jogo. Quer dizer que uma timeline pode ter três, mano? Não, exatamente. Tá tudo certo. Você não. Tá tudo certo. Você vai entender por quê. Eu vou explicar agora bem direitinho. O jogo começa com Skyward Sword. É a primeira história. Ele conta na época como foi que tudo começou. Que antes de existir o Ganon, quem era o primeiro vilão, que era o Demise. Eu também não zerei, não. Sou o prólogo aí. Não. Só pra dar um gostinho, né, do que vem por aí. É só a história. É só a história. O jogo não é spoiler, não. É só a história dele. Do começo ao fim. É a CG do começo do jogo. Explica, ó. Vixe, Maria. Do que aconteceu antes de começar. Esse livro aí é o Silmarillion do Zelda. Isso. Exatamente. Você agora usou a melhor metáfora possível. É metáfora nerd que ele podia ter falado. Graças a Deus. É a metáfora nerd, né? Ele podia ter falado que é tipo o Gênesis da Bíblia, que ia ficar a mesma coisa, mas tá valendo. No Skyward Sword ele conta que a deusa ilha, ela se torna, ela decide abrir mão da sua divindade, né? Ela se torna mortal e reencarna como quem? Como Zelda. Mas por que ela fez isso? Aí, mas por que ela fez isso? Ela um dia tava entediada e falou, eu vou virar mortal. Falou. Aí, a única maneira de se usar a Triforce, porque a Triforce era um artefato que garante ao detentor, né, a quem tem o poder da Triforce, quem detém a Triforce, garante a realização de qualquer desejo. Porém, a deusa Ilha não podia usar a Triforce porque ela era uma deusa. nenhuma entidade que não seja humana pode conjurar um desejo da Triforce. Por isso que ela abriu mão de ser deusa e reencarnou como humana. Ela selou ele abaixo da terra, na superfície, e separou, reuniu todos os humanos, todos os Hylians, e colocou numa ilha no céu e separou por uma densa camada de nuvens. Aí prendeu e destruiu todo o mal. Porque ela prendeu o cara com a Triforce, só que todas as outras legiões e tudo, elas lutaram, que foi a primeira grande guerra. Skyward Sword começa com a parada, a criação da história. Depois, logo em seguida, vem o Miniscap. É, o Miniscap. Que conta a origem do como surgiu o Vaat. Uh-huh. Que é o vilão do Force Wars. E logo em seguida vem o Force Wars, que o vilão é o Vaat. E sim, logo em seguida, mil anos depois, Ocarina of Time. Que logo nesse em jogo... seguida, mil anos. Não. É, em seguida, na timeline... Foi logo ali, né? Não. Uh-huh. Em seguida, na timeline. Certo? Aí o que acontece no final do Ocarina of Time, que já não é spoiler pra mais ninguém, eu acredito. Todo mundo morre. Eu não zerei. Não. Não, tô brincando, pode ficar. Mas o que acontece? Existem três possibilidades de fim, de acordo com a história. Obviamente, se você finalizar, é porque você matou o Ganon e o Link venceu e tudo mais. Sabe o que acontece? Uma timeline é... Assim que termina, a princesa, no final do jogo, ela manda o Link de volta pro passado. Aí o que acontece? O Link volta a ser criança. Em seguida, entra o Majora's Mask, como eu tava dizendo. Logo depois, o Twilight Princess. E logo depois, o Force Wars Adventures, depois do Twilight Princess. Isso na timeline do Link criança. Olha certo. Só, o Link é sempre basicamente uma reencarnação de uma alma do herói, né, basicamente? Exato. E no Force Wars, qual é a desculpa? Ele pega... Se eu não me engano, é um cristal ou a espada, eu não lembro. É a espada. E a espada, ela se divide em quatro, a alma dele. Exatamente. Ah, é? Nossa, eu não joguei isso. Exato. Você joga com um personagem só e os outros três vão te acompanhando, mas em determinados momentos você pode, por exemplo, mudar a formação deles. Eu tô falando do Force Wars Adventures, né, que é o que eu joguei. Exato. Você pode mudar tipo a formação. Lost Vikings, né? Não, não. Assim, na minha mente tá estilo Lost Vikings. É, você anda e eles vão te acompanhando, assim, naquela visão de cima igual a Link to the Past. Não, mas eu digo na formação de equipe, o cara controlar, tipo, uma equipe pra cada um ir agilizando uma parte do jogo. E cada um tem uma habilidade diferente. Não, é simultâneo. É, simultâneo, jogam juntos. Então, por exemplo, no a Link to the Past, que tinha aquelas pedras grandes que você tinha que pegar uma luva pra levantar. No Force Wars Adventures, se você colocar dois personagens, um do lado do outro, eles podem empurrar a pedra, entendeu? É interessante, viu? É tipo o trabalho em equipe sempre, assim. Legal, eu gostei desse jogo. O que é a grande sacada, né? De quem fez a timeline, de quem constituiu realmente pela Nintendo oficial, o que eles disseram. Quando a princesa Zelda, lá no futuro, tocou a música do tempo e mandou o Link de volta... Aconteceu tudo que aconteceu quando o Link era criança e tudo mais. Só que no futuro não se tinha mais o Link lá. Não tinha. Era a ausência, era a era sem o herói. Não se tinha um herói naquela época. Por que foi que ela fez isso? Ela fez sem pensar e quando se deu conta já tinha cagado o pau. Exatamente. Não. Ela mandou pro passado, que era pra corrigir o erro no passado, pra eles prenderem o Ganondorf no passado e ia acabar que no futuro não ia ter mais problema. Só que passou realmente muito tempo, que foi uma era de paz, de trégua em Hyrule. Só que depois, muito tempo depois, ele se soltou. Aí entra a história do Wind Waker. Ah, fila da puta, né, mexicano? Pois é. Aí entra a história do Wind Waker, eles naufragam o reino. Depois entra a história do Phantom Hourglass, que é eles de barco pra procurar um novo continente pra eles fundarem uma nova Hyrule. E logo depois do Phantom Hourglass, o Spirit Tracks, que é eles já em terra, eles andando de trem já, que é pra finalizar. E depois do Spirit Tracks, até agora, faz-se entender que eles foram felizes para sempre, digamos assim, entre aspas. E daí, eles vão começar a conseguir encaixar os jogos em qualquer coisa. Eles podem contar uma história do que aconteceu entre o Majora's Mask e o Twilight Princess. Porque no Twilight Princess, o Link já é adulto. Eu vou te contar uma coisa, essa timeline timeline aqui é qualquer coisa, cara. Qualquer e coisa o, mesmo. E o Lynch do DPS, mano? Cadê? Não, calma aí. É isso aí, velho. Calma, calma, ainda não explicou as três, não, mano. Ah. Pera aí. Aí o que que acontece? Se o Link foi vitorioso, né? Ele volta pro passado e tem essas duas timelines. Do herói ausente ou do Link criança. Mas se o Ganondorf... Vamos supor que o Ganondorf ganhe. Que o Ganondorf derrote o Link. Aí é a timeline do herói derrotado, né? Do Fallen Hero, que eles chamam. É. Aí o que que acontece? Quando o Ganondorf derrota o Link, ele cria, ele se torna o grande rei, né? O Evil King, o grande rei do mal, da parada. Aí é irado, hein? Aí, é exato. Aí é onde ele cria o Dark World, e aí é onde entra o Link to the Past. Aí é onde ele tem aquele domínio todo, daquela terra toda, da parada toda. Ah. E aí é onde entra o Link to the Past. Depois, olha... Exato. Aí ele que domina a parada, ele é o rei da cocada preta, na época. Porque ele matou o Link, né, na época. Ele passou muito tempo com o domínio da parada. Aí sim, hein? Aí depois do Link to the Past, vem o Oracle of Age, Oracle of Seasons. Depois vem o Link's são Awakening. São simultâneos, né? Exato, são simultâneos. E depois vem o Link's Awakening, que acontece logo depois, que é como se fosse um spin-off, mas acaba entrando na história, porque o início do Link's Awakening é ele no barco, no mesmo barco que é no final do jogo do Oracle of Ages, Oracle of Seasons, que ele sai pro outro continente e tudo mais, de barco. Sérias, né? Aí no Link's Awakening ele começa no naufrágio. Aí depois do Link's Awakening, The Legend of Zelda, que é o primeiro jogo da série. Uhum. E em seguida, o The Legend of Zelda 2, Adventures of Link. Por isso que existem essas três subdivisões na timeline, por conta do Ocarina of Time. Por que isso faz sentido? Justamente por isso. É aquele complexo do De Volta para o Futuro, do Efeito Borboleta e das exato. Coisas. Tipo, se eu mudo algo no passado, o meu futuro... O futuro vai fazer falta. O futuro vai fazer falta, só que assim, qual o futuro? Sabe? Porque se o futuro já tá todo escrito, então aquele futuro ali não vai ser modificado com isso, entende? Foi modificado então, assim, no passado. Exatamente. Se a Zelda mexe com alguma coisa do passado, ela não estaria mudando aquela história, ela estaria criando outra. Entendeu? Por isso que, assim, quando saiu a linha, eu falei, caraca, tipo, puta, faz sentido. Exato. Então, assim, ó, olha só, essa linha do tempo foi muito bem explicada, mas a moral da história é que eles fizeram qualquer coisa pra tudo caber, entendeu? Não, eu concordo. Eles tinham que fazer isso, não, encaixar. Mas eu assim, é aquela era parada, tipo, a gambiarra que deu certo, tá ligado? Muito certo. Exatamente eles... isso, a gambiarra que deu certo. Eles explicaram muito bem como todos os jogos se encaixavam, que a gente via uma cronologia, mas que nada se encaixava. Tava comentando com o Joel que eu fiz uma listinha do top 5, os chefões, os chefões mais ridículos do Zelda, de todo Zelda, e dos chefões mais massos, que mais dá vontade de você jogar. Fala logo os mais massos aí. Tu quer que eu comece pelo mais massa? É, mais massa. Começa com o Helmasaur King, que é aquele lagartozão no A Link to the Past, que tem uma máscara de ferro, que ele parece um lagarto, que tem um rabo de escorpião, não sei o quê. E o cara mata com um martelozinho. Ele tem que primeiro quebrar a máscara de ferro e aparece um cristal verde na testa que você tem que acertar com a flecha. É muito irado esse chefão. Eu tenho uma pergunta pra vocês, jogadores, há muito tempo. Por que todo bicharongo que a gente tem que acertar na testa dessa porra desses bichos tem um cristal, cara? O que nego pensa em botar uma pedra na cabeça do pobre bichinho, cara? Pois é, velho, acontece. Nascença, mano, aquilo ali, mano. Pois é, eu sei. Mas quase todo jogo tem essa merda, cara. Pois é, eu sei que esse chefe é muito massa. Esse chefe do A Link to the Past é muito massa. É muito legal de jogar, porque você vê, você tem uma estratégia pra matar o cara. Primeiro tem que quebrar a máscara, depois tem que acertar com a flecha e tudo mais. Eu achei muito bacana. Mas você parar pra pensar, a maioria dos chefes do Link to the Past tem isso, cara. Em quarto lugar, eu coloquei o Dark Link, velho, do Ocarina of Time, que é muito massa. Tem o Dark Link que sai no 2, né, no Zelda 2, só que o Dark Link do Ocarina of Time, que aparece no Templo da Água, ele é muito bem feito. Os movimentos que você faz, ele repete, entendeu? Então, o jeito mais fácil de matar ele é se suicidando. Aí você começa a atacar e ele começa a levar alguns ataques. Só que ele começa a aprender os ataques. Então tem uma hora que tu dá uma espadada, ele sobe em cima da espada. Ele fica em pé em cima da espada e acerta você. Ele é muito. A luta do Dark Link é muito massa. Aí eu sei que a malaca que eu usava era pra matar com martelo. Porque o Dark Link só tem espada, ele não tem um martelo. É. Então ele não pode copiar. Ele já é desonestidade aí. Eu consigo fazer tudo que você faz, aí você puxa tipo um martelo gigante das costas. Era um mega Tom Ram. Aí ele botava hashtag chateado. Essa daí foi foda, viu? Outro chefão, o terceiro chefe, um dos mais massa que eu acho é o Star-Lord, que ele parece um dinossaurozão todo de fóssil. É um fóssilzão no Twilight Princess. Que é o nome muito do cara? Star Wars? Star-Lord. Você tem que usar o Spinner, que é um mecanismozinho que você... É como se fosse um peão, você vai girando na fase, na arena. É muito massa pra matar esse chefe. Legal se o peão não cair. Já deu pra ver que ninguém jogou nesse, só o Vitor. O segundo chama Coloctus, que ele tá... Eu não sei se o nosso amigo aí já jogou no Skyward Sword. É um gigante de 6 braços, uma armadura de ouro, parece uma armadura do Cavaleiro do Zodíaco, uma armadura de ouro usando gigante. Que o mais massa desse chefe é que você vai lutando, vai cortando os braços dele, e ele tem várias, ele segura várias armas, são 6 braços. E quando você começa a soltar, você consegue pegar uma das armas do chefe, que é uma espada zona gigante, 2 vezes maior do que o Link. Aí o destroço é total, o cara sai fatiando o cara, esquartejando. É muito massa. E o primeirão? O primeirão, na minha opinião, e eu acredito que de muitos, Ganondorf, que sem dúvida nenhuma, o do Ocarina of Time, que aquela batalha, velho, do Ocarina of Time, no final, é muito massa. Ali é épica, velho. Aquela batalha ali é Ganondorf. Épica, né? Ganondorf do Ocarina of Time é muito bom, que você passa o jogo todinho colecionando medalhão, colecionando pedra e tal. Chega no final, sobe na torre, tem aquela batalha tipo meio ping-pong, que você tem que rebater o ataque do Ganon com a espada. Você fala de rebater o ataque, quase todo Zelda tem, né? Sempre tem um chefe que joga magia, você tem que rebater com a espada. Mas com a dinâmica do Ocarina of Time é muito bom. E no final, que ele se transforma no Ganon, que é um gigantezão de 5 vezes o tamanho do Link ou mais, com 2 espadas. É irado demais, velho. Mas no Ocarina of Time é uma epicidade muito grande. Pois véio. Todos eles são bons, entendeu? Uhum. Não tem nenhum Zelda que você pega assim, o final você já não finalizei, ok? Porque o cara sente que é o final, mano, ali. Exatamente. Então, se você é doido. O que eu acho legal dos chefes finais é que é o seguinte, a temática, a jogabilidade do Zelda é o seguinte: você entra na dungeon, conquista uma nova ferramenta, uma nova arma, uma nova parada, e vai enfrentar o chefe com aquela arma, que aí você vê na prática o que ela faz, na teoria, né? Só que o chefe final, normalmente, é um mix de tudo aquilo que você já conquistou na tua jornada inteira, então, tipo, é uma parada extremamente mais divertida de se fazer. E os chefes mais filhos da puta. Aí os chefes mais chatos, velho. Quer dizer que eu tenho raiva de fase de gelo, viu? O cara sai escorregando. Nossa, cara, eu adoro fase de gelo, velho. Eu odeio. Pois é, mas aí o que é gelo? Eu adoro fase de gelo. Desculpa, um spin-off, a fase de gelo que, tipo, achei, porra, mais foda de jogar na minha vida. A do Pokémon Gold Silver, o ginásio de gelo é muito maneiro. Nossa, cara. Caraca, o ginásio de gelo é muito divertido. Desculpa, vai, continua. Não lembro, não. É o que o cara sai deslizando. Bate num pino, né, pra parar? É, tipo, a cidade inteira de gelo é muito maneira, tem uns bagulhos secretos e tal, mas o ginásio você tem que fazer o caminho certo pra você chegar no cara, tipo, vivo, porque, tipo, todo mundo é fodão, tá ligado, lá dentro. Pois é, aí os chefes mais chatos, assim, os que eu separei, os 5, pra começar... Na minha opinião, o chefe do gelo... Não, cada um pode até dizer, eu separei 5. Primeiro, começa no Skyward Sword, porque eu tô jogando, eu comecei por ele. Você tá aqui no navio, fantasma e tal, não sei o quê. Aí começa uns tentáculos gigantes atravessando o navio e tal, no meio da fase. É puta merda, vai ser tipo um povozão muito louco, uns tentáculos destruindo tudo, quebrando tudo. Aí quando chega na hora do chefão, quem é que aparece? A fada. O nome do chefão é Tentalus, mas parece a Célia do Monstros S.A. Velho, é o mesmo chefe. Tem que é o mesmo aquela secretária, né, velho? Exato. É o mesmo jeito. Um olho só, o cabelo de medusa, é o mesmo chefe da fase lá, velho. É muito broxante. Quando o cara chega, puta merda, macho. Não acredito não. Fracassado. Aí o que é, mais frustrante? Você sabe qual é o ponto fraco. Tem um olho só, um olhozão gigante. Você tem que meter a porrada no olho. Flecha, sei lá o quê. Outro que é da Link to the Past, que é na terceira dungeon do Link to the Past, que não é um chefe difícil de matar, mas é o chefe, na verdade, na minha opinião, é o chefe mais chato da história de todos os Zeldas. Até qual é? É doido, é esse cobra, é o né? primeiro, velho. Isso aí. É o Moldorm. É da terceira dungeon. É uma centopeia, velho. É, sabe? Que você tem que acertar na cauda. Só que o que é que acontece? Você sai matando, não é difícil de matar, ele é fácil. Só que ele empurra pra baixo. Você cai lá embaixo, tem que subir tudo de novo e começa a batalha desde o começo. Esse é o primeiro, mano. Realmente é chato essa parte. Esse chefe é o chefe mais chato. É o chefe mais ridículo de todos. Esse aí é o primeiro colocado, na minha opinião. Pois é, aí em terceiro eu coloquei um do Spirit Tracks, né, que eu tava, eu dei uma olhada, eu fiz uma pesquisa em todos os chefes. Existe um chefe no Ocarina of Time que é uma bruxa, que são duas, né, que é a Twin Rova, que são duas bruxas que são gêmeas, e elas se transformam em uma só. Que é aquela que tá aí, no Link to the Past? Sim, né? Exato, que aí uma controla o fogo, outra controla o gelo. Aí é no deserto. Aí uma lança a magia de gelo e você tem que rebater, segurar com o escudo a magia de gelo e lançar para que tenha a magia de fogo e vice-versa. Aí lançaram, fizeram a mesma coisa, pegaram a mesma dinâmica no Spirit Tracks e botaram esse chefão, chama Frass. Que ele é a mesma coisa, ele lança magia de fogo e magia de gelo, só que ele é um Lilo Stitch. Se liga do Stitch, do Lilo Stitch, da Disney. Você não pode comer isso, Stitch. Então, ele é um Stitch inflável, gigante. Inflável, nossa. Stitch inflável. Exato. Tá. Ele fica gigantão, bem gordão, e faz, é a mesma dinâmica. Ou seja, pô, eu achei isso muito furado. Pô, a Twin Rope era mó limpeza, era legal e tal, era duas bruxas voando e tal, isso aqui eu achei muito irado. Aí eu sei que fizeram essa sacanagem aí com a dinâmica do jogo e botaram o Stitch. Podendo repetir o chefão? Stitch é inflável, né? O Stitch inflável. Outro chama, que é no Link's Awakening, que eu acho que a galera que jogou o Link's Awakening vai lembrar, que é o Anglerfish, que ele parece aquele Pokémon, o Lantern, que é um peixão que tem uma lanterna na frente da cabeça. No próximo Zelda podia ter isso, né? Podia ter, sei lá, um bicharongo com um cristal na cabeça, com um negócio desse colorido e piscando, mas o ponto fraco é a cauda. É se puder batendo no bicho pela frente lá, ó. Pois é, quando o cara batesse no ponto fraco, entre aspas, ele recupera o life dele. É, essa é a grande. Isso é muito aí claro. Isso é escroto. O que eu achei que mereceu o primeiro lugar foi o Chuchu. O Chuchu do Minish Cap, que é aquela gelatinazinha que você mata com duas espadadas. Só que quando você fica. Quando você fica pequenininho, ele fica gigante, velho. Então vai muito da perspectiva. Então o Chuchu, que é aquele monstro que você mata com duas espadadas, quando você usa o Minish Cap, que fica pequenininho, ele fica muito difícil de bater, de matar. É muito chato. Tem que usar o vaso que aspira a parada. É mó negócio. Eu colocaria o minhocão mesmo ali no primeiro. Chuchu. Isso é tão... Chuchu. É, exato. Só porque o cara tá pequeno, velho. Tá, velho. Só tu fez filhado quando tá pequeno, Vitor? Por que é que tu não botou o minhocão no primeiro? É, mas eu também. O Joel gostou do minhocão, mas, mas aquele cara é um porre mesmo, velho. É o Moldor. E ele foi. E ele tem um remake dele, né? Vixe! Tem. Foi só que ele é subchefe. Ele. Mas agora, levando essa vibe aí do Vitor, queria saber. Vocês tiveram algum dungeon que vocês acharam, tipo, muito foda, tipo, muito divertido de terminar? E um que vocês acharam, tipo, muito chato, muito escroto de terminar? Mais chatos de todos, na minha opinião, é a fase da água do Ocarina of Time. É. Mais chato de todos é aquela quando você pega o gancho do Link to the Past, que você tem que encher a parada. É da água também, né? Da água também. Pois é. Esse pra mim é o mais chato. Fácil, e você, né? Geralmente é difícil. Mas tirando, assim, mas se for pra pensar, tirando. Cara, mais tirando chata. Essa Dungeon, todas as Dungeons do Link to the Past e do Ocarina of Time são muito, muito divertidas de ser feitas, cara. Cara, pra mim a mais chata é do DS, que no DS você tem que ficar constantemente voltando pra torre, pra acertar lá a torre, né, no Spirit Tracks. Todas as Dungeons em que você controla a Zelda, eu achei extremamente chatas. Extremamente chatas. Junto com a parte de stealth do Wind Waker. Pra mim são as únicas duas, digamos assim, fases negras da franquia, na minha opinião. E entre a Princesa Zelda e a Princesa Peach do Mario, quem é a melhor? A Zelda. Menos ruim, né? A melhor é a Zelda. Pelo menos a Zelda do Arco e Flecha, né? Exato. A Peach não faz nada. A Zelda tá no castelo, né? Eu posso dizer que a minha coleção, tipo, nasceu por vontade de jogar Zelda e... Morreu por vontade de jogar Zelda. Não. Em algum universo alternativo, ele tá falando que o PlayStation é melhor. na outra timeline. Falei que o PlayStation é melhor aí. Pois é, mas a gente podia fazer como se fosse o Dark World, né? Vamos ver como é que é o Azila Cast no mundo do Dark World, né? Eu tenho que dizer que aquele Zelda 2 é muito bom. Melhor do que eu já joguei. Os melhores jogos da fase. Inclusive é melhor que o Castlevania. Mas, cara, todo mundo sabe que todos os jogos são ruins, mas qual é o pior pra vocês? O pior pra mim é o Ocarina of Time, concordo. Ocarina of Time é o pior. Pior jogo. É uma bosta suprema, mas tipo assim, tirando Ocarina of Time, que Ocarina of Time não tem como ter um jogo pior que ele, né, cara? É verdade. Mas sabe qual é o pior? De Castlevania é só mesmo da porcentagem. A porcentagem, né, cara? Então, mas o cara do Castlevania, cara, tão pai que pra você sair de 10% é impossível, né, mano? Sabe qual é o pior do Ocarina of Time? Porque o jogo é tão mal feito que não tem nenhum botão de pular. É verdade, mano. É muito... Mas esses caras que fizeram esse negócio. O botão de pular é uma coisa importantíssima, cara. E pior que essa porra não tem, né, mano? E pior de tudo, cara. E, pô, o controle do Nintendo 64 tem, sei lá, deve ter 64 botões também e eles não botaram um pra pular. Que lasca mesmo é que a negada pega, né? Não, o cara ainda não tá. Vamos fazer um jogo merda. Aí bota uma foto pro cara tocar. Aí vem, e não achando pouco, vamos pro Majora's Mask. Aí bota tambor, sanfona, gaita, não sei o que. Devia ser forró Mask, né, cara? A melhor fase, né? Cara, pelo menos botaram uma fase que é legal, né, mano? Que é a fase da água, né? Realmente a fase da água, pelo menos, é um pouco interessante, né, cara? Porque o jogo todo é ruim, mas tem a primeira fase da água. Eu achei ela muito fácil. É legal. Ela é divertida, velho, de ser jogada. É verdade. Ela é um pouco divertida no meio do jogo lixo, tem que ser legal, né? Acho que o cara finaliza o Ocarina of Time em uma hora, mano. O cara joga aquele Gears of War, tem 25 horas de duração. Mas não dá pra comparar um jogo tipo Gears of War, o top da melhor empresa do mundo, que é a Microsoft, com um joguinho da Nintendo, né? Nintendo é pior merda, né, cara? Nintendo é uma péssima, cara. Uma péssima empresa. Eu acho a Nintendo empresa muito boa, viu? É uma empresa boa e o PlayStation 3 aqui é bem baratinho.